Povo e Pova. Pova. E aí, vamos. E aí, mano, como que você tá, mano? Beleza? E aí, mano, gente, boa tarde aí, galera. E aí, meu Deus, você sabe que você sempre ganha um boa tarde especial, porque a cada dia que você fala boa tarde, eu falo assim, opa, não teve bala perdida pra ir. É um alívio. Mais um sobrevivente. Sobreviveu mais um dia. As minhas pessoas falam que sabe aquele negócio do zap que a família manda bom dia, bom dia, bom dia? Aí a Dani falou pra mim assim, eu adoro ver que tem bom dia, porque eu sei que tá todo mundo vivo. Não morreu ninguém. Ah, depende, isso porque ela só tem amigos, né? Sombra, você falou um detalhe. Às vezes você tem umas pessoas que não gostam muito, você fala assim, não precisa dar bom dia. Ah, da família. Aproveitando aqui. Ah, e da família você gosta de todo mundo agora. Eu gosto. Eu tô ligado que você tem um monte de gente da família lá que você não gosta. Ô, tá louco? Eu amo a família. Aproveitando esse momento que a gente sempre fala de coisas aleatórias. Né, senhor? Eu tava vendo uma matéria agora de, por causa dos grupos de WhatsApp, começou agora a criar um monte de intriga entre as pessoas. Né? É, tipo assim, a pessoa saiu do grupo, que postou um meme, alguma coisa, tá causando pra cacete, tá, né? Pessoal, bom, tá aqui na rádio a gente já teve, né? Ah, é uma situação, umas tretas assim já. Teve um até que quis falar com o dono da rádio. Eu falei, velho, tem a ver o WhatsApp com o dono da rádio. Não é, calma, não tem. E outro, uma singela homenagem no, na qual a gente colocou a cara dele num troféu. Exatamente. O cara não soube interpretar isso como uma homenagem, né, o Robertinho? É, né, não, que foi o Robertinho, o troféu... Que coisa, porque aqui, como que é o negócio? O troféu aqui na Robertinho. Rádio, nos grupos, tem o troféu Robertinho. Que é pra quem mandava coisa Robertinho repetida. É pra quem manda memes repetidos, filminhos repetidos. Sabe qual quando você tá dominicando? Né? A gente acabou de falar um assunto, aí vem o Domênico fala de novo. O Domênico ganha então o troféu Robertinho? Toda vez. Eu vou postar no Twitter da rádio o troféu Robertinho pra galera ver como. Mas não é melhor transformar isso aí com as pessoas conhecem mais o Domênico, com o troféu Domênico? Domeniquinho? Pode ser, né? Pode troféu ser. Dodô? Dodô, vou pode pôr ser. O rosto dele lá. Ah, e eu acho que o Domênico já levou vários, hein? Troféu desses. Aqui no programa, então. Aqui no programa? Mas você tem razão, meu senhor. Esse negócio de WhatsApp, até com marido e mulher, o negócio nossa, tá pegando, briga, viu, né? Cara? Tá complicado é mesmo, o negócio, é. É, porque o WhatsApp já viu, né, bicho? É. Se apertou errado, pronto. Deixa eu falar um negócio. Em 1997, entrou o DJ Mauro Borges, que fazia programa aqui na área, entrou na minha sala e falou assim, Mauro Borges. Esse negócio de internet é uma coisa do demônio. Vai dar merda, né? Um dia isso ainda vai dar merda, velho. O fim do mundo vai chegar através da internet. Não, e vai mesmo, vai e mesmo. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Hoje eu não tenho mais dúvida, ele vai tá mesmo. Certo. Lógico um abraço pro Mauro. Sabia que até médico tá condenado com isso? De, assim, vai ser tudo via telefone, as consultas. Já tem um negócio assim... Você não pode ir lá, você faz... Não, você vai fazer agora online com a pessoa. Bom, na verdade tem médico coisa, aí, né? Que atende às vezes em convênio, que é como se você nem tivesse ali, né? Sim. É. O cara já nem olha na tua cara, blá, blá, blá, blá, blá, faz esses exames, em 5 minutos tá resolvido a tua consulta. É, pronto, tá bom. Vou fazer isso pelo zap. Por exemplo, o seu Bento, que é daqueles que gosta que o médico dá aquela apalpada. Sim. Ai, ai, pra ai. Pra sentir como tá os seus órgãos. É. Já. Se for médica. Vai. Você gosta. Quantas vezes você foi no Procto? Duas. Duas vezes. Só? Só. Ah, fala. Você tá falou bom. Pra mim que foi mais. Não, foi no método. Pô, mandou esse cara, olha, do seu Bento, o cara tem que entrar com uma luva de amianto. E do Marcão. O Marcão também. O método analógico e método digital. Marcão atende ele com aquela máscara, sabe? E qual que você preferiu, seu Bento? O método é digital ou analógico? Analógico. É o sombra, é igual a égua quando tu fica entupida lá que. Que nojo. Bom, vamos às manchetes do estádio 97, seu Bento. Esse assunto me lembra o tricolor. Boa, seu Bento. Gostou, boa lá. Manda nós. O tricolor que amanhã às 17 horas, em meio aos bloquinhos, né? Vai ter jogo amanhã do tricolor. Às 17 horas. No Morumba, hein? No Morumba, aqui, ó. O time já tá praticamente definido. Preciso aqui passar a escalação. Já eu sei que vão olhar. Na hora que eu falar lateral esquerda aqui, vão. Nossa. Vão o Mota já vai dar aquela. Será que tem estreia? Comemorada. Vamos lá. É o Sidão amanhã. Sim. É o Éder Militão. Sim. Militão. Rodrigo Caio. Sim. Vamos lá aqui, ó. Não, Bruno. Mudança. Calma aí. Rodrigo Caio. Que é? Deixa eu dar minha escalação, velho. Tá bom. Desculpa, dá uma segurada aí, Mota. Agora se informar, né? Pô, mano. O cara não deixa eu dar a escalação, velho. Vamos informar. Bruno Alves. No moto. Entra no lugar do Anderson. Sim. Entra no lugar do Anderson Martins, que sentiu uma fisgada na coxa, seu Bento. Depois você criticou ele, velho, tá vendo? As palavras, tem força. Dá uma gorada no cara? É. Tá vendo? Ele tá jogando sacrifício, você não vai valorizar o cara? É. Então, mano, vamos ver agora se o Edmar vai jogar amanhã. Prossiga, Edmar. Seu Bento. Ué, Edmar de tanto que cornetaram, então o Edmar já tá sem uma perna amanhã. Nossa. Edmar vai pro jogo amanhã. É o meu campo, vem com o Jusilém, Petros e Shailon. Aí temos Marcos Guilherme de um lado. Sim, Brenner, a flecha. O Brenner tá com moral, tá metendo tá caixa direto. E na frente, Diego Souza, sem estranhas por enquanto. É, são duas mudanças, né, o seu Bento, com relação ao time que enfrentou o Madureira no meio de semana. Volta o Petros, né, que ele tava suspenso lá pela Copa do Brasil, não pôde jogar. E entra o Bruno Alves no lugar do Anderson Martins, que sentiu uma fisgada na coxa. E o Arboleda, hein, velho? Tá machucado ainda, velho. Tá com... Ô, Marcão. Oi. E agora, fora de campo... É, segundo informações, o Samba deve, ó, daqui a pouco o Zé Fontinha deve ir, plim, confirmar. Mas Valdívia, muito perto aí do empréstimo do Tricolor. Já meio que tá confirmado, né, seu Bento? É, o Galo liberou. Valdívia, o Valdívia, que tava no Atlético Mineiro. Que era do Inter, foi pro... Tava lá no Atlético Mineiro. Esse cara tá aqui ainda? Fala, mano. Ô, Motinha, mas se de fato se concretizar aí essa contratação do São Paulo, o São Paulo vai ter o quarteto VTNC, né? O pessoal falou essa brincadeira aí. Então, só falta Valdívia, o Benja, né? Que pode responder assim no Twitter, né? É, o Benja é o maior educado. O Valdívia, o Trellis, o Nenê e o Cueva. Então. Sim. Aliás, falando em Nenê e Cueva e o Trellis, né, aliás, estão regularizados o Nenê e o Trellis, já podem estar relacionados pro jogo de amanhã. Ficar e no banco sem Cueva chiar. É relacionado. Tá, é, quentinho. Mas o Cueva merece, né, tomar esse belo de um chá de cadeira pra aprender. Desculpa, né, Marcão? Diz que ele, assim, quando ele falaram e tal, diretor, que ele, o Raí foi lá, teve uma conversa com o grupo, né, reuniu o elenco e tudo, teve uma conversa, e depois o Cueva pediu a palavra e pediu desculpa para todo o grupo. Falou, mas isso é o mínimo errado, naquele, né, dia fazer. É o mínimo que tem. Mas vocês aqui da bancada tricolor, Valdívia, agrada? Ô, RG, é o seguinte, esse cara jogou muito bem em 2015, né? Depois ele machucou. É, aí foi, sofreu uma cirurgia no joelho séria, ficou, sei lá, mais de 6 meses parado. É o seguinte, a torcida do Galo tá comemorando muito que ele tá indo embora. Né? É, porque esperavam que esse cara jogasse bola. Então, a torcida do Galo tá falando, graças a Deus, vai com Deus, é tiriça. As palavras são da torcida do Galo, né? E um detalhe, é um Motinha, termômetro, né? Um detalhe, hein? Ele vem pra receber 250 mil reais por mês. Nossa. Eu penso que há muito mais contras do que prós em ter Valdívia, se for nessas bases financeiras, de se pagar um salário de 250 mil reais por mês. O empréstimo até o fim do ano, é isso? Sim, até dezembro. Mesmo não pagando nada pelo empréstimo, eu não tenho noção do todo aí dessa negociação. Mas é o que eu penso, nós estamos em fevereiro. O Valdívia ganha 250 mil. Se você for ver lá ganhando na CLT, não sei quanto vai ganhar na CLT, se é tudo ou uma parte. Mas é um atleta que vai custar talvez no mínimo 400 pau por mês pro clube. Sim. Supondo que ele ainda tenha 10 meses de salário para receber até dezembro, 2 milhões. Nós estamos falando de 4 milhões de reais, 1 milhão de euros, por um atleta que há 2 anos não joga nada, né? Que teve o seu melhor momento em 2015, bom momento, é verdade, sim, mas que teve o seu melhor momento em 2015, há 2 anos, e que nem o Internacional, nem o Galo conseguiram nos últimos 2 anos... dar uma melhor condição física para ele. Sim. Li entrevista onde o Galo disse que eles estavam tentando de tudo para fazer lá o Valdívia, mas eles veem uma defasagem física. Então eu quero entender o que o Galo deixou de fazer, que o São Paulo conseguirá fazer nesse ano para fazer o Valdívia voltar a ter condições de ser um bom jogador. E quanto tempo que ele vai fisicamente levar, né? Estável. É. Quanto tempo isso vai levar? Então o que me leva a crer, por exemplo, que isso vai demorar muito. Sim. Isso me leva a crer que ele vai demorar demais. Então a gente vai gastar 4 milhões para devolver o Valdívia inteiro pro Inter? Espero que não, né, Sombra? É essa a brincadeira? Eu quero confiar. Nem o Inter tá querendo de volta. Não. Porque o Inter também não quer de volta. Veja, olha, entendam o negócio. Ele tem contrato até 2020, acho, com o Inter. Se não fosse algo muito sério, algo difícil, o Inter não tinha aberto mão do Valdívia. Com certeza não. Então, só, mas o Tricolor nem o Galo tentaria devolver o Valdívia. Eu refiz, eu quero acreditar. O cara no Ciborgue lá. Eu quero acreditar que o departamento. Ó, eu quero acreditar que o departamento médico do São Paulo seja capaz de fazer uma avaliação decente amanhã. Claro. E que não seja aqueles. Como se fosse aquelas consultas que você faz periódicas de trabalho, mais ou menos. Você levanta uma perna da calça, o cara fala, outra tá igual, você fala, tá, então tá bacana, então o cara fala, vamos dar uma forçada, pra ver se o cara tá bom, hein? Então tem vários contras, você pode levar muito tempo, se puser em forma, você pode levar muito tempo pra pôr em forma, pra depois devolver o jogador pronto pro Inter, sem nenhum benefício em cima disso, eu vou pagar pra consertar um jogador do Inter, é isso? É uma graninha, hein? É que o empréstimo, na realidade, vai até dezembro, mas a gente não sabe as cláusulas do contrato. Os caras do São Paulo devem ter feito alguma coisa pra poder se resguardar, de repente. O cara tá jogando em alto nível, a gente, sei lá, tem uma prorrogação automática de mais um ano, por exemplo. Deve ter isso aí, não é possível que o tal do Alexandre Pássaro, que faz os contratos do São Paulo... Entendo, concordo com você. Né? Assim, mas, né? Mas vamos supor... Boa, seu bem. Mas vamos supor que também não se conserte o jogador. Nós vamos gastar 4 milhões de reais... Num cara que não vai pra jogar. Tentar consertar um jogador... Eu já falei todos os contras. Quais são os prós? Em 2015 ele teve um bom futebol. Maravilhoso futebol? Não. Apenas um bom futebol? Sim. Atende a necessidade do Dorival, de um jogador que joga pelos lados? Atende. Naquele setor esquerdo? Sim, atende. Agora... talvez seja a aposta, seja essa que o Marcão colocou. Se demorar um semestre pra botar forma, você vai ganhar 6 meses, que talvez, de um bom jogador, e olha lá, vai gastar 4 milhões de reais. Porque, Sombra, na realidade, sinceramente, cara, eu não consigo entender. Mas assim, ó, se for só defasagem física, não tiver nada aí de lesão, nada que comprometa, vamos dizer assim, as outras funções do Valdívia, eu acho que a parte física, cara, em questão de um mês aí, no máximo, você trabalhando forte aí, ele consegue voltar. Por que o Galo não conseguiu fazer isso? Então, vamos achar que o Galo agora é um clube pequeno? Então, o Carlinhos... Eu acho que é o Carlinhos Neves que tá de preparador físico no Galo ainda, não é? Ou Moraci, não sei. Não sei, mas... Mas o Inter também não fez lá grande esforço depois da lesão pra segurar o Valdívia, hein? É a questão, mano. É isso aí. Meteram um pedala no cara, falou, ó, vai lá, Valdívia. Aí estão alegando, Sombrar, inclusive lá em Porto Alegre, porque o Valdívia ele ficou rotulado por causa do rebaixamento do Inter, então o Inter não tá pedindo de volta porque a imagem dele do rebaixamento é muito recente. Não acredito. Ué, outros jogadores que caíram com o Inter também estão lá. É estranho, por mais que a torcida, né, pegue no pé do Valdívia por algum momento, mas eu não acho que essa seja a justificativa ali mesmo interna, a verdadeira, para que ele não retorne pro Inter. Eu acho que deve ter algum problema físico aí. Eu acho que deve ter algum problema. Vejo com maus olhos, né? Vejo com maus olhos essa chegada. Apesar dele ser jovem, etc, mas eu vejo com maus olhos. Não sei, cara, eu tô bem reticente. E se o São Paulo realmente tá fazendo um negócio nessa base, de gastar essa grana toda, eu vejo que o São Paulo que contratou o Michael Suell não mudou muito, apesar da mudança de direção. De qualquer forma, eu não sou um torcedor da minha opinião, eu sou um torcedor do São Paulo. Sim. Torço para estar completamente errado, certo, que em máximo um mês o Valdívia seja maravilhoso, que ele venha jogar muito, que ele cale minha boca, e que depois o São Paulo, transformando ele de novo num jogador de bom feedback para o São Paulo, que o São Paulo tenha no mínimo algum benefício junto ao Internacional, que é o dono dos direitos econômicos do jogador. Sem dúvida. Então, como eu disse, não sou torcedor da minha opinião, sou torcedor do São Paulo. Mas eu tenho que dar a minha opinião. E a minha opinião é de que não é um bom negócio. Uma outra opção que o São Paulo. Uma outra opção que o São Paulo tava ventilando nesses últimos dias aí era o menino maluquinho, o Luan. Se tivesse que contratar hoje o menino maluquinho, Luan ou Valdívia, seria de Luan, Sombra? Luan também viveu uma fase terrível, muitas contusões. Coloco na mesma cesta, com um diferencial. Acho que o Valdívia, quando mostrou seu melhor futebol, tecnicamente mostrou ser melhor do que o Luan. O Luan, por outro lado, mostrou ser um jogador mais de pegada, mais guerreiro, mais peladeiro até. quando eu falo peladeiro, não significa que é ruim, porque o Leandro Giannichini também fazia esse perfil. Sim, sim. Embora tivesse tecnicamente fosse melhor do que o Luan. Mas saber, né? O que você precisa mais? É um jogador também, de pegada, mais guerreiro, ou você precisa de mais técnico? Aí vai do seu perfil. Mas ambos, eu não sei. Fisicamente, o Luan vinha só se machucando. Verdade. Ano passado, é mal jogou. Cabeça, né? Não, bom, viu, bom. Por que então o Galo abre mão? É verdade. Mas não é perna de pau, não. Luan é meio louco da cabeça. Não sei fisicamente. Meio louco da cabeça. Não sei. Não falo perna de pau, não. Perna de pau, não. E não é perna de pau. Não é perna de pau. Não sei fisicamente como tá. Né? Ô, meu amigo Raí, pelo amor de Deus. Não vamos dar essas furadas iguais as do Pinotti. Pelo amor de Deus, hein? Isso é meio desespero, né? Embora do Michael Suell seja imbatível, né? 3 anos de contrato, 300 pau por mês, mais não sei quanto de dinheiro pela compra de direito econômico. É verdade, hein? Comprou o direito econômico. 4 milhões. 32 anos, um jogador que afundou o Udinese, fez o Udinese ter um prejuízo de 10 milhões de euros, sendo egoísta ao bater um pênalti. 32 anos? É, você investir 4 milhões pra trazer um cara de 32. Tem 32 agora. Ah, então. Mas você investir essa grana pra trazer um cara de 32 anos, você já sabe que não vai conseguir recuperar. Ô, Sombra, vou aproveitar as manchetes do São Paulo. Eu queria mandar um abraço aqui, ó, pro Arei de Soeiro Rocha. O pai dele escreveu, o pai dele que é o Aristides Almeida Rocha, ele escreveu um livro aqui, mandou até pra gente aqui, um livro muito bacana aí, praticamente uma enciclopédia do São Paulo Futebol Clube, com os títulos. Muito legal. Com os títulos aí, também do São Paulo. Agradeci ele. É, mandou um exemplar pra mim, um pro Sombra, um pro Mota. Muito top esse livro. Praticamente uma enciclopédia do São Paulo Futebol Clube, é com títulos, a história do clube. Todos os jogos. Parabéns, maravilhoso, belo trabalho. E aí, você tem o jogo das barricas aí. Vá pro inferno, mano. Inclusive, o livro se chama Sempre Fomos, Sempre Seremos. Você que é São Paulino aí, pode chegar aí na sua livraria e procurar, que é muito bacana. Belo trabalho. Depois, quando a gente inaugurar os novos estúdios, vão trazer o Aristides para participar do estádio, porque inclusive ele é ouvinte do estádio. Show de bola. Ele e filho dele são ouvintes do estádio. É, vai ser um prazer recebê-los aqui na Energia. Valeu, boa, minha gente. Brigadão pelo presente aí. Certo. Mas, Sombra, esse negócio assim da galera que estuda os clubes, cara, é muito interessante. Que você tem até o próprio Celso Zelt, nós já tivemos a participação aí também de Celso Zelt é tão bom que ele é dois Zelt. É verdade. Não, cara, mas é interessante, cara, o conteúdo que esses caras têm aí, o que eles sabem de cada clube, né, velho? É verdade. É, esses caras aí são semigênios, pra não dizer que são gênios mesmo, né? Tipo uns PVC, né, mano? Porra. Não, é, dá trabalho Mauro fazer Bete, essas coisas, Mauro, né, Bete, PVC, Palmeiras. Celso, os caras são monstros. Monstro. O cara tem um HD de 80 tera na cabeça. É, isso que eu ia, isso que eu ia falar, Maurício. Tá é incrível a memória desses caras, velho. Acho que esses computadores todos foram feitos com amostras do cérebro desses caras. Mas juntando esses três, porque eu não lembro de nada. Juntando esses três aí, não dá a memória do seu Bento, viu, Sombra? Não, eu sou dislexo, eu não lembro não nada dá disso também. Não dá, memória aí você tem razão. Minha memória é... Esse seu Bento não aí. Dá. Boa eu memória. Não sei, essas brisas dele estão acabando com a memória dele, hein? Quando nasceu Jesus Cristo? Nem elefante, velho, tem não a memória do seu Bento. Não sei, minha memória é memória fotográfica. É. Tá certo. Zero antes de Cristo, continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de Mini, que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse final de semana? Hein? Que tal, que tal? Também no oferecimento das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Coringão, Bento, vamos lá. É nóis, tá pegando fogo lá, hein? Corinthians é... Tem um jogo no domingo contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Mas amanhã é o dia, né? Amanhã é o futuro, próximos 2-3 anos lá, os mandatos lá, mano. Com 3 anos? 3 anos, é um triênio. Então, amanhã então, é o dia D, liminares pra lá, um querendo derrubar a candidatura do outro. Mas enfim, amanhã, quem será o novo presidente do Corinthians? Vai rolar uns defuntinhos lá votando também, mano, ou não? Olha, RG, um estudo recente apontaram inúmeras pessoas aí com mais de 100 anos dentro do Corinthians aí. Você viu lá na caixa de Pandora, né? Você viu lá na Vila, né? Teve super-herói, velho. Pois é, uma vergonha, né? Muitas vezes acontece isso nos clubes, RG. E de fato todo mundo sabe que sempre vai ocorrer. Não tem jeito. Os clubes de futebol, independente de quais sejam, essa parte política é nojenta e... Porra, como tá? Se você levantar aquela ponta do tapete, vai sair cachorro com asa debaixo. Todo mundo quer um ossinho, né, velho? Ô, mano, como tá na casa de apostas? Então, Bento, antes de falar no critério e nas pesquisas aí... Boca de urna. O Romeu Tuma Júnior, ele tá tentando derrubar né, a candidatura do Andrés. Impugnar, né, tá tentando impugnar a candidatura do Andrés. E até amanhã aí, na hora que começar a eleição do Corinthians aí, ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte. Com relação às pesquisas, Bento, o Paulo Garcia, ele encomendou uma pesquisa aí com... Se não me engano, foi feita pelo Ibope. E essa pesquisa apontava praticamente um empate técnico entre o Paulo Garcia e o Andrei Sanches. Eu não acredito nessa hipótese. Inclusive, dando acho que 26% das pessoas ali que foram entrevistadas aí pro Paulo Garcia e 25% pro Andrés. Mas eu não acredito nessa hipótese, não. As pessoas que eu converso ali que tem direito a voto, é quase que unanimidade que votariam no Andrés, cara. Eu ainda acho que o melhor candidato aí dos que eu vi aí entre o Tuma, o Andrés, o Citadini, o Paulo Garcia, eu votaria no Felipe Isabella. É, não tenho direito a voto, não estou fazendo aqui boca de urna para ninguém, mas das propostas que eu ouvi de todos os candidatos aí, as mais convincentes, pelo menos no meu critério, foram as do Felipe. Então vamos ver o que vai acontecer aí, porque até amanhã, na hora que acontecer o início das eleições, aí muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte, Bento. Será que vão conseguir caçar a candidatura do Andrés? É, até amanhã. Sim. É, mas se um tá caçando, o outro, a caça tá se preparando pra deixar de ser caçado, e aí vai que vai, velho. Nossa, hein, Corinthians, que instabilidade política. Vocês tinham que ser mais estáveis, igual o meu time. Ô, Sombra, mas a questão do Corinthians, cara, inclusive até acho que é meio que óbvio, né, RG? Pelos resultados que o Corinthians conquistou recentemente... Não só na administração do Roberto, mas eu falo com relação aí à própria chapa que eles faziam parte. Tanto lá atrás, quando o Andrés assumiu, depois o Dualib, depois veio o Mário Gobi, agora veio o Roberto Andrade. Enfim, o Corinthians ele vem numa ascensão meteórica. O Corinthians ele aí, no futebol brasileiro, talvez aí de 2008 para cá, que foi quando o Corinthians jogou a Série B em 2009 e voltou para a Série A. Dali em diante, eu não sei, cara. Eu posso estar sendo injusto com alguém, mas eu não vejo um time que tenha sido mais vitorioso do que o Corinthians, com relação a tudo. Infelizmente, me parece que é. É, mas... Não, mas é verdade, mas Sombra. Puxa, não, eu tô falando, infelizmente, não. Parece que é. Então, porque às vezes aí soa como uma provocação, mas não é. Não, mas o Corinthians tem conquistou peso, campeonatos sim. Brasileiros, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, Libertadores, Mundial, Recopa. É como se tivesse virado uma chavinha e transformou o clube da água pro vinho. Tem peso, sim. Tudo coincide com o avanço do Estado Islâmico, tudo. Mas então, Bento, por isso que eu acho ainda que, ainda mais o Corinthians, que tá localizado na Zona Leste, você para pensar ali o clube lá do São Paulo, ao Morumbi, ou então até o próprio clube do Palmeiras, são regiões ali que não tem ali, talvez, clubes tão próximos ali, então você tem moradores da região que às vezes nem torcem pro São Paulo, não torcem pro Palmeiras e acabam frequentando o clube. No Corinthians, cara, por estar dentro da Zona Leste ali também, não sei se segue esse mesmo padrão aí, eu posso estar falando bobagem com relação ao São Paulo e Palmeiras, mas 90% do quadro de associados do Corinthians torcem pro Corinthians. Não são corintianos mesmo que frequentam o clube. Então, tá muito atrelado o resultado dentro de campo, Sombra, com o voto da galera. Não tem jeito de você desmembrar uma situação da outra. Se você tá lá, tipo, vai, o cara torce pro São Paulo e frequenta o Corinthians, ele não quer saber do resultado dentro de campo, ele quer saber se tem cloro na piscina, se a espreguiçadeira não tá quebrada, ele quer saber se a quadra tá pintadinha, se não tem nenhum buraco. Ele vai votar por esse critério. Agora, o cara que é associado mesmo e é corintiano, ele vai votar também pelo que pode representar esse próximo presidente com relação à administração do futebol. Então é por isso que eu acho que o Andrés é franco favorito. É franco favorito. Eu concordo com você, mano, mas tem um outro aspecto aí que pode ser prejudicial, e acredito que a oposição vai utilizar muito isso, é que se ele teve peso pro bem, também teve peso pro mal com relação ao estádio e à situação do Corinthians com relação a dinheiro até pelo próprio estádio, né? Por não conseguir pagar e por estar essa dívida toda. Quer dizer, então eu acho que essa vai ser a grande batalha, né? A oposição se utilizar dos problemas financeiros do Corinthians. Ô, mano, sim. Desculpa, não sei se vocês falaram agora há pouco ou não quero ganhar o troféu Robertinho, mas não. Eu tô vendo aqui matéria do blog do Perrone no UOL, onde ele diz assim: documento obtido pelo blog indica que os R$200 mil enviados pelo empresário Carlos Leite ao Corinthians foram usados para o pagamento de taxas de sócios inadimplentes que passariam a ter direito a voto na eleição do próximo sábado. Trata-se de um recibo no valor de R$ 51.635, datado de 4 de dezembro e referente a uma devolução de dinheiro feita ao agente. Juntas estão assinaturas dele e de uma funcionária do Alvinegro. Os cerca de R$ 51.000 sobraram do total enviado para o pagamento em favor dos associados, segundo o documento. Em papel timbrado da agremiação, o recibo contradiz a versão dada anteriormente pelo agente ao blog. Amigo de André Sanches, candidato à presidência pela situação, ele havia negado que tivesse dado dinheiro para o pagamento de taxas de associados em atraso. Declarou ter feito um empréstimo ao clube com contrato de mútuo. Vixe. Então, Sombra, dentro dessa situação, pode ser, não sei se de fato eu estou especulando aqui uma possível cena, clubes de futebol eles vivem endividados, cara. Eles vivem endividados e muitas vezes ali para fechar o mês eles precisam de uma determinada quantia para para quitar alguma coisa, folha salarial, comprar alguma coisa, enfim, inclusive até propriamente jogadores. Pagar uma telha. Não, pode ser também, porque muitas vezes os clubes eles precisam de ajudas financeiras. Só com uma provocação. É. Vamos tirar o Parmeira desse atualmente. É, então, muitas vezes os clubes eles acabam precisando desse aporte financeiro e no banco ele não vai buscar. Primeiro, é difícil, é burocrático, demora, ele não vai conseguir dinheiro do dia para a noite. O que, que a maior parte dos clubes fazem? Eles têm conselheiros aí que têm um poder aquisitivo bacana, ou então empresários que são amigos das administrações dos clubes, e eles pegam empréstimos. Eles falam, me paga aqui que eu te devolvo ali. Aí chega lá na data específica, o cara às vezes não tem para pagar, ele loteia a base lá fornecendo o direito de jogadores. Mas com relação, por exemplo, a esse fato específico do Carlos Leite, se ele emprestou o dinheiro pro Corinthians, vamos colocar da seguinte forma até fazendo Corinthians, vamos colocar da seguinte forma até fazendo comparativo com o São Paulo, na época que o São Paulo pegou um dinheiro do Pinotti para contratar o Centurion. As pessoas associavam a imagem e falavam, o Pinotti contratou o Centurion. O Centurion falava, não, imagina, o Centurion não, o Pinotti falava o seguinte, imagina, não contratei jogador nenhum. Eu emprestei uma quantia X de dinheiro pro São Paulo e com esse dinheiro o São Paulo fez o que bem entendeu. Isso. No que ele entendeu, ele contratou o jogador Centurion. Com relação ao Carlos Leite, ele pode alegar a mesma coisa. Ele fala, eu fui solicitado talvez aí perante o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, ou quem quer que seja, uma quantia em dinheiro. Foi um empréstimo que eu fiz ao clube. O que o clube fez com esse dinheiro, não é problema meu. Eu emprestei a quantia pro clube. Isso, da parte do Cláudio Leite, do Carlos Leite, sim. Se esse é o caso. Mas você concorda que, então, o Corinthians, em tese, de acordo com esse blog do Perrone, pegar esse dinheiro e usar para quitar mensalidades de associados seria uma coisa extremamente, se não ilegal, imoral. E contratar um jogador como fez o São Paulo não tem nada de ilegal, tampouco imoral. É antiético, Sombra. Inclusive, o próprio falou Paulo isso, Garcia, né, mano? Ele falou isso. Ele falou, eu usei meu cartão de crédito aí para quitar mensalidades em atraso e títulos aí que as pessoas também não estavam pagando lá... as parcelas que se comprometeram perante o clube. Ele propriamente, lá no nosso programa da Fox, ele usou a frase, inclusive, foi uma frase que foi um baita tiro no pé dele. Ele falou, é imoral, mas não é ilegal. Mas, todavia, mano, ainda o Paulo Garcia pagando, realmente não é ilegal, mas é imoral e antiético. Agora, não teria cabimento o Corinthians. Também acho, Sombra. Não, mas também é muito pior, seria muito pior. Eu acho um absurdo, mas eu acho um absurdo também. Porque o clube, Sombra, ele tem que ter aí uma isenção para poder ter uma eleição justa. Claro. Sim, quando você faz isso, cara, você manipula o resultado da eleição. Você não pode usar a máquina do clube... Evidente que não. Para alterar um resultado de eleição. Assim como eu também discordo da Paulo Garcia. Assim como eu discordo também quando existem churrascos aí patrocinados aí por candidatos aí para ganhar votos. É que isso acontece com frequência. Infelizmente, o futebol é assim. Mas eu discordo radicalmente de tudo isso, cara. E acho que quem sai perdendo com essa história toda é o Corinthians. Mas enfim. Bom, isso inclusive aí. Hoje foi a despedida aí do Roberto Andrade aí também. Ele deu a última entrevista coletiva. Pô, armário, né? E, Bento, o saldo ainda é positivo, cara. Porque em 3 anos de gestão, que quando ele assumiu o Corinthians ali no começo do ano de 2015, houve sim, foi 2015, foi 14 ou 15. Enfim, são 3 anos de mandato. Ele está entregando agora. Então foi 2014, né? Está entregando agora. Mas enfim, são 2 brasileiros que ele conquistou e 1 campeonato paulista, cara. Em 3 anos de mandato é realmente algo impressionante. Mandou tá bem, certo. Foi bem, o balanço positivo, com certeza. É verdade. Não, ele assumiu então em 15, né? 15, 16, 17. Isso, 15, 16. Foi no final, né? Mano, no começo pois de 15. Ele ganhou o brasileiro 2015 e o brasileiro 2017. Vamos aproveitar que você tá todo falante, tá feliz, é sexta-feira, vai pegar praia, nossa senhora, vai passar o rodo na Barra da Tijuca. Que isso, mano? Não. Já foi o tempo, velho. Mas tá aposentado. Não, passa o rolo. Você vai limpar o seu apartamento e vai passar o rolo. Ah, bom. Antigamente era conhecido na balada como faxineiro, viu? A Thaís deu um pulo agora que você falou isso aí, Sombra. E não é aquele rodo de pia, não, hein? Não é rodinho de pia? Tá certo. A galera me chamava de faxineiro na balada porque eu falava faxineiro porque... Você sabe que toda vez que você fala isso, a Thaís corre... É uma lágrima que corre no coração dela. Corre nada. Eu era solteiro, hoje eu não sou mais. Mas eu sei que você faz isso só pra dar aquela provocada, pra mostrar, olha, me trata bem que eu ainda posso voltar ativa. Tem quem me quer, né? Tem quem me quer. Macho alfa. Ô, mano, ainda quando aparece aquelas herpes labial em você, hoje você lembra dessa época das antigas ou não? Não tenho herpes. Não tenho. Mas é isso aí, vamos parar de besteira e vamos falar do que importa aqui, Sombra. Vamos falar agora do McDonald's, galera. Ó, McDonald's, hein? Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, galera. Sexta-feira, hein? Final de semana chegando. É dia de curtir com os amigos, é dia de happy hour no trabalho. E no McDonald's, pessoal, é dia de quarteirão com queijo. Pra quem não conhece, se liguem, ó. Pão, uma fatia de queijo. Carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles. Tudo isso por apenas R$8. E para ficar ainda melhor, peço acompanhamento de Mac, fritas e bebida, cara. Vai ficar aí, ó, um combão bacana, hein? Ó, imagina só agora na tua frente aí, um quarteirão com queijo, com Mac, fritas e bebida. Tudo isso por R$19,90, cara. Tá barato demais. Ó, a melhor forma de se preparar pro final de semana, você não vai dar bobeira, né? É passando no McDonald's, cara. Não vacila, não. Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia de quarteirão. Bom, bom, cai de fome. Isso aí, ó, de novo. Ah, boa. Continuando com as manchetes do Estádio 97 agora. Chama aí, Bento. Santos! É ritmo de carnaval? Ai, ai, ai. É ritmo de carnaval isso? Eu tô na pipoca. Você tá na pipoca? Você é o pipoca. Vamos aí, que fantasia você vai nos bloquinhos, seu Bento? Você vai nos bloquinhos? DJ. DJ? Você vai com fone? Vou com fone. Mas esse bloquinho de DJ que você vai, você fica lá fazendo todas aquelas, aquelas micagens em cima do mixer, sendo que não precisa mexer em quase nada. Esse botãozinho, né? Tem que enganar o povo. Mostrar serviço, né? E fica assim com a mãozinha. Ô, seu Bento, você curte esse lance de no carnaval de bloco que tem que se fantasiar, de, por exemplo, aqueles... Unicórnio, eu vou de unicórnio, RG. Homem de noiva, vestido... Eu vou de unicórnio. Não, essas paradas, não. Ó, eu já comprei meu chifrinho de unicórnio. De unicórnio? Nossa, eu vou de unicórnio. Isso é ridículo, né, mano? Nossa. a moda vai ser unicórnio? É, unicórnio, unicórnio. E fadinha. Unicórnio, é? Eu vou de fadinha, é. Fadinha. Nossa. Fadinha? É. Eu vou de... Não! Vamos lá, RG. Vamos manter aí, né? Quase que nós queremos descer lá no térreo pra pegar o nível agora, seu Bento. Não, vou de no 2G. É, imagina o seu Bento desse tamanho de fadinha, que coisa mais fofa, casazinho. O Marcão foi de bailarina. Marcão foi de bailarina. Minha fantasia era 3 em 1, era a fada do dente que tinha aquela boquinha. É. Ou então eu tinha uma medalha, aquelas de honra ao mérito. Aí as meninas, não é a fada, é o Diego Hipólito. Ai, ai, é. Ou então... Ou então de bailarina. Isso aí, aliás, o somento me remete àquelas grandes festas fantasia do Sirena. Um abraço pro meu amigo DJ Adriano Padre. Vamos lá, tá, sempre descolava uns VIP pra nós. 26 de maio você é convidado. Mas boa, aí, Gê, vamos lá. Gê, olha, sexta-feira antes, vai ter bloquinho, você vai adorar lá no teu bairro. Você vai desfilar, você consegue entrar com o carro. Consegue sair amanhã na padaria de boa. Qual a recomendação, RG? Empurrar o milho na pamonha, velho. Ai, vamos. E o RG foi responsável por acabar com a algazarra na Vila Madalena ali. O RG fez um baixo assinado. Ô, Maurício, vai começar tudo de novo, não acabou nada. Vai mesmo, RG? Eu vi uma cena no carnaval passado. Maurício, véio, tinha um casal inteiro transando, Motinha, no capô do carro, cara. Nossa. Mas na moral, ô, mano, sabe o que acabou com a Vila Madalena, cara? Essa porcaria de Copa do Mundo que teve aqui no Brasil. Antigamente, a Vila Madalena era frequentada por frequentadores da Vila Madalena, a galera que sempre colou lá pra pegar barzinho e balada. Aí começaram a fazer aquelas fanfest, começou a aparecer na televisão, porque é fanfest aqui na Vila Madalena. Aí começou a colar uns caras nada a ver, entendeu? A galera que já metia o carro lá, ido, né? Abria uns tampão do carro lá, metia uns funk, uns bagulho meio diferente, sabe, entendeu? Quando foi? Teve uma novela. É verdade. Uma novela das sete. Que utilizaram lá um mercadinho, um negócio de... Beco do Batman. Era gravado naquela região ali. A partir dali, velho, um abraço. RG. Vamos lá, o peixe que já tá... O negócio com o Zé Laranha tá devagar. Zé Laranha. O Santos deu uma chuviscada ali no Parque São Jorge e tá tentando pegar o Marquinhos Gabriel. É, por um ano de empréstimo. Marquinhos Gabriel. É, que já esteve lá, teve um bom momento. Você é louco. Jogou foi bem no Santos. É, o negócio é meio Marquinhos Gabriel pelo Bruno Henrique, e o Santos ainda volta mais uns 2, 3 milhões de euros. É tudo bem. Fica calma aí, Maurício. E aí, sobre o time do final de semana, né, Gê? Você quer falar essa notícia que você viu aí? Pode dar o time aí, depois a gente faz um comentário em cima. Ah, você está procurando? É, o comentário que o seu Bento está se referindo é uma notícia que está pipocando aí sobre a situação do Gustavo, né? Que foi contratado pelo Santos para resolver os problemas de contratações, essas coisas e tal. Então, segundo informações aí que a gente... Yahoo. Foi o Yahoo? Yahoo. O Yahoo, o Nicola, né? Não vi quem foi, mas é o do portal Yahoo. É. E parece que o Santos está aí já não querendo mais continuar com o Gustavo. Deu treta. Porque entende que o Gustavo demorou muito para contratar jogadores pra e fechar. Me parece que perdeu esse tal de Zelarayan. E como o time do México, quer dizer, também não conseguiu contratar um outro jogador. Perdeu o timing da contratação. O time do México não conseguiu contratar um outro jogador e como estava demorando muito a situação com o Santos, então parece que agora esse negócio não será mais realizado. E aí, segundo essa matéria, parece que estão lá num pega balanço. Meio balanço. Não tenho nenhuma informação oficial do Santos. Isso é uma matéria que a gente está vendo agora no Yahoo. Do Jorge Nicola. Acho que é do Nicola, essa Nicola matéria. Ele assim. Dá umas bolas dele. Não é um cara que brinca, né? Quer dizer, então sim. Mas, agora, eu acho isso lamentável. Pelo pouco tempo, até elogiei a contratação quando foi o Gustavo pra lá. Entendo que é um cara centrado, um cara sério, um cara competente. Profissional, né? Sim. Então, sincero e honestamente. E cobrar, não sei se é isso, gente. Mas cobrar o Gustavo por contratações, eu acho, sei lá... Muito cedo, né? Muito complicado, né? Em que circunstâncias? Tinha dinheiro? Tinha... Deram carta branca para ele? Tinha carta branca para chegar e falar, contrata esse, contrata aquele... Não sei, cara. Verdade, difícil fazer um julgamento disso, né? Pô, são 20 dias, cara. Não, mais. Não, tá bom. O teu time lá não queria liberar. Ele chegou em dezembro. O Tigres. Tá bom, mas, porra, dezembro. Não, mas concordo. É difícil julgar sem conhecer os bastidores. Viramos um mês a dois dias, o primeiro mês do ano. Olha, sinceramente. Mas talvez eles tenham visto lá que era melhor contratar o tio do que o sobrinho, mas. Ai, ai, ai, hein? E nesse embalo, me parece que quem tá aí na boca, só pra concluir, quem tá na boca de espera. É o Corinthians. Pelo Gustavo? Pelo Gustavo. Me parece. Louco. Mas que Gustavo você tá falando, RG? Gustavo Vieira? Gustavo Vieira. Então, RG, o Alessandro, que ainda tá no cargo, ele não sabe se com a eleição do próximo presidente que vai acontecer amanhã, se ele permanecerá ocupando o mesmo. Mas a tendência é que o Andrés mantenha o Alessandro ali, cara. Será? Eu acho que sim. Mano, o Zé Fontinha chegou pra mim, apareceu. Anota aí, se o Andrés ganhar, o Alessandro tá fora. O Andrés já deu umas espetadas no Alessandro. Tem essas informações aí, viu, mano? Ele já deu umas espetadinhas aí, falando que se o cara não dançar conforme a música aí que tá fora e tudo mais. Mas o problema é que não tem quem colocar no lugar. Sabe quem é. Então, Sombra, sinceramente, mano, não posso imaginar então, um nome assim. Então anota, tenha, então anota aí, Gustavo Vieira. Sabe por que o RG número 2? O próprio Roberto, que compõe a chapa com o Andrés tá apoiando a situação, o próprio Roberto falou que seria interessante aí, e que seria legal pro próximo presidente, no caso o Andrés, que é a pessoa que ele apoia, se ele mantivesse todas as pessoas que lá estão. Porque, por exemplo, numa outra gestão passada, o Eduardo Ferreira, que inclusive era membro da Gaviões da Fiel também. Que bonito. Ele fez parte de uma parte diretiva do Corinthians. Entendi. Ele estava ali também como diretor adjunto. Entendi. Será que volta junto com o Andrés? Não sei. Foi um sucesso, rapaz. Hein? Vamos aguardar, né? O Zé Fontinha mandando aqui, ó. Tem nome sim. Ele falou, não posso falar quem é, mas tem nome sim para ser o diretor. Aliás, eu tô até vendo o nome aqui, mas eu não posso falar em respeito à fonte. Ai, ai, ai. Você chuta o Rodrigo Caetano aí, mano? Hã? Você chuta um Rodrigo Caetano aí de repente? Eu gosto do Rodrigo Caetano, cara. Eu acho que é um dirigente aí que tá entre os top hoje do futebol brasileiro. Sabe por quê? O cara quando vai contratar jogador, Sombra, esse cara que vai ocupar esse cargo, não é por simplesmente ligar. Ele precisa ter um leque de contatos, cara. Porque muitas vezes quando é um cara X que liga lá pra sondar uma situação, custa um preço, às vezes o jogador não faz questão de vir. Quando é um outro cara mais pesado que liga, É diferente, cara. Que nem naquela época que tava lá o Tite no Corinthians. Quem ligava pra tentar intermediar situações ali, pô, era o Edu Gaspar. No São Paulo aí você tem outros nomes aí também. Liga um Raí pra um jogador, é um outro peso, entendeu? É, você precisa ter uns cara broca, mano. Esse cargo aí não pode ser qualquer mané. É isso. Senão aí. Você acaba perdendo uma contratação que podia ser viável. Tá, já tá. Qual que é o time aí, seu Bento? Escalado aqui pelo Jair Ventura, Peixe. Vamos. Diga lá. Vanderlei! Esse é o grande Vanderlei. Daniel Guedes. Sim, tá voltando o time. É, Luiz Felipe. Sim. David Braz. Meu Deus. E Caju. Vambora. Alisson. Tomara que não tenha mal Alisson amanhã, velho. Renato, volta. Renatinho. Joga. E o Vecchio. Vecchio. Aí vem Copete. Sim. Arthur Gomes. Sim. E Eduardo Sacha. Sim. É, Vecchio e Copete aí, olha, complicado. Vai ter que pedir a bênção pros deuses e jogar muita bola. Lembrando que o Gabigol fica no banco. Sim. Certo, RG? É. Palmeiras, difícil, hein, Palmeiras entra, lógico, entra como franco favorito. Agora. Apesar deles negarem, né? Que eles não querem assumir. Lógico, é jogo grande, né? Não importa. É jogo grande, é jogo de dois times com camisa. Agora, o Santos tem que jogar muita, mas muita bola. Né? Muito, muito, muito, muito. Será uma surpresa se o Santos vencer esse jogo pra mim. Então Boa. Tá bom, estádio 97 da Energia 97 FM, trazendo mais manchetes no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Continuando com as manchetes, seu Bento! Ah, vamos lá, agora é o Parmeira. Vocês! Lembrando, tá? Olha, tem uma aposta vingando aí. Tem. Vigente. Tem. Feita ontem entre o chefe Benedetti seu Bento. E o seu Bento. Ai, ai, ai. Quem Tortada. Perder. Torta na cara. E o seu Bento é chegou e falou assim: ah, eu sou meio porco. É. Sempre gostei aí de. De um verdinho. Sou meio porco. Agora o Marcão. Sou meio porco. Quem perder vai tomar torta na cara. Tortada na cara. Vou te falar, não é querendo pegar um lado pra torcer não, mas vou te falar. Chefe, se prepare, irmão. Nossa, vai e ser... E sem contar o seguinte, né, ô Marcão? O chefe é muito safado. Boa tarde, ele... né, ô... Boa tarde. Opa, ele sugeriu essa aposta, só que ele é safado, porque ele tá acostumado a ficar lambuzado. Aí ele faz isso porque ele sabe que pra ele não é problema, entendeu, RG? Mas é que você não viu o seu Bento às 5 da manhã. Ah, é verdade. Ele gostava de brincar passe e repasse. Pô, ele adorava, ele ama o sonho dele aí no Celso Portiolli. Ele tem posters do Celso Portiolli. Tem. Mas, ó, vamos lá, né? Vamos aqui da... Você vai, seu Bento? Você vai amanhã? Estarei lá, domingo. Estará lá? Estarei lá, domingão. Amanhã não, lá. Domingo? Domingo. Camarotinho garantido. Ah, é, né? É aquela coisa assim. Só na boa. Seu Bento é VIP. Tá mó Nutella, hein, Bento? Só na boa. É VIP, mano. Mano. Já foi, né, velho? Chega de chegar em pira. Chega de osso, né, seu Bento? É, vamos pegar aí. Mas vamos lá. Estarei com meu amigo lá, o Júlio. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Mas o Júlio. Vou levar meu pai também. Primeira vez que meu pai vai na arena. Que legal. Isso dá azar, hein? É. Não, é zica, ele quer conhecer isso. Olha a atenção, hein? Ih, rapaz. Rapaz. Primeira vez. Do pai. Pé gelado, não. O pai é pé quente, velho. Olha o Domênico tremendo. Você vai ver que não. Domênico. Domênico pôs a mão na cabeça agora. Porra, velhinho, porra. Você sabe que, olha, por causa desse tipo de superstição, o pai do Domênico, que tem 80 anos de idade, seu Chico, falou assim: Dodô, me leva lá no jogo. Eu falei: não levo, porque você nunca foi, você vai dar azar. Nossa! Mas, filho, meu sonho é conhecer Chico. A Arena Nova. Não. Não, não vai. Não vai, vê pela TV. Mas o Parmeira que deve ter a principal novidade deve ser o Scarpa, que fica vai no banco. Vai estrear? Vai pro banco. O time que vai a campo é o mesmo que tem jogados, começado as últimas partidas, que é o Jailson da Massa. Jailson, tá bem, Jailson. Aí vem o Marcos Rocha, o Antônio Carlos, Thiago Martins e o Vitor Luiz, Felipe Melo, Tchê e Lucas Lima, William, Dudu e Borja. Tchê. Aí a equipe que... O Borja vai pro jogo? Vai, Borja. Vai, Borja. Certo? Certo. É Borja. Borja. Borja. Não, leva, tem que assim, na boa. O Borja. Não é possível. Não, ontem ele não chamou... sabe nem pronunciar o nome do jogador. Não, ontem ele chamou de Borja. Borja. Não, Borja. É, Borja. Borja, Borra. É triste, né? Ele fala 5 opções, menos acerta. É uma coisa lamentável, né? Que mais, seu Bento? Tá bom, né? Tá bom? Tá bom. O Palmeiras tá tranquilo. O Palmeiras tem diretor de futebol competente, tem gerente de futebol. Três times, né, seu Bento? É, caramba, tem lá. Vai começar, vai especular na Europa agora, não, novas contratações. Só uma notícia aqui, né? O Palmeiras deve ter, eu acho, mas aí já é uma coisa. O novo patrocinador de uniforme. Ô, louco! Mesmo? Deu pau lá com as três listas? Uai, é, parece que sim. O que aconteceu? Parece que sim. Estranho. É, parece que sim. Vamos ver. O Gagliotti tá, parece que indo viajar aí pra. Gagliotti. Você vê se não é Charminho, né? É, então. Tá vendo? Você tá fazendo aquele famoso doce. É. Mas vamos ver. Charminho, né? Pode fazer, né? É, agora tá, né? Agora tá nessa daí, né? Primeira. Ó, isso é, pessoal, se liga no que eu vou dizer agora. Vale a pena, hein? Vale a pena, preste atenção. Você já experimentou dirigir um Mini? Por que você não faz isso agora? Preste muita atenção, por quê? O Mini tá demais, seu Bento. Você que pega trânsito todo adoro dia pra vir do ABC, véio, pra Capo Estúdio, você ia curtir muito o Mini Cooper 3 Portas. Ele tem transmissão automática, Steptronic de 6 marchas, volante esportivo em couro com botões multifuncionais, sem falar dos bancos dianteiros que também são esportivos em couro e com ajuste de altura. Assim dá pra todo mundo dirigir. Com o Mini Cooper 3 Portas, você chega antes onde você quiser e ainda estaciona muito mais fácil. O problema é você querer parar de dirigir o Mini, né? Você fica dando voltas no quarteirão, você chegou em casa, você fica dando voltas. É, você não quer sair do carro. Exato, exato. Né? É isso aí. Tem gente que pensa que é difícil comprar um. Não é não. Pô, presta atenção. Esse mês, o Mini Cooper 3 Portas, que custa a partir de R$118.500, está com taxa zero. Atenção. Taxa zero em 36 vezes. Mais IPVA 2018 grátis. Ou você ainda pode optar pelo bônus de R$5.000 na avaliação do seu seminovo. Qualquer seminovo. Vamos parar de imaginar que seria legal ter um Mini e vamos passar na concessionária? Vamos lá? Então, ó, você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento é nota 10. Eu passei ontem em frente à Autostar. É maravilhosa ali na República do Líbano, lado oposto do Parque do Ibirapuera. Pô, é legal ali, né? Ah, maravilhoso, bacana, ali, hein? Muito bacana. E você muito pode acessar bom também o site deles, ó, caltabiano.com.br, ou acessar autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você. Vai lá e aproveita o fim de semana pra visitar as concessionárias, tá bom? Cinto de segurança salva vidas. Boa! Show. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 FM. Também tem oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Vamos pro telefone? 3284-7097. Esse é o Estádio 97 que você também pode participar, interagir através do nosso site 97fm.com.br. O site está muito bonito, repaginado, e você entrando lá na home, você vai ver o ao vivo. Quando você chegar lá e clicar no ao vivo, vai abrir uma janela. Nessa janela, você tem a opção de não só ouvir o programa por ali, como também mandar mensagens para nós dentro aqui do estúdio. Já vai chegar direto do estúdio aqui, direto no estúdio para nós, e durante o programa a gente vai lendo aí todas as possíveis, tá bom? Tudo que der tempo e for bacana, a gente vai lendo aqui dentro dos estúdios da Energia 97. E você, então, acessa lá, 97fm.com.br. Mas o Estádio 97 já está em ritmo de carnaval, as marchinhas já começaram, são os bloquinhos da Energia 97 já estão na avenida. Cadê? Toca Asdrúbal! Mano, é uma gulosa. Aí. Já deu pra mais de mil. Mano, é uma gulosa. E o teu pai? Agora foi dar no rio. Aí. Mano, é uma gulosa. Já deu pra mais de mil. Mano, é uma gulosa. Vai dar por todo o Brasil. Ai, não, é maravilhoso isso. Ah, foi, mano. Eu acho que tinha que repetir isso aí. Bom, você viu seus amigos aqui, ô Maurício? Tá vendo? Armado de vendido aí, gente. Tá legal. Musiquinha sem preconceito nenhum. Tá tocando bacana porra demais. Muito bom, hein, mano? Eu quero que o carnaval não acabe nunca mais. É. Ô, mano, fala sério, vai. É legal ser tema de musiquinha, vai. Você gosta. Ah, eu esperava um pouco mais de conteúdo na letra. A melodia favorece, mas a letra é errada. Você imagina um carro alegórico, moto, só com o cabeção do mano balançando assim, ó. E no movimento da música, o mano é uma gulosa, já deu pra mais de mil, O Mano é uma gulosa, agora foi dar no Rio. Ó, agradecer, que todos, olha, vão pro inferno. Eu espero que uma bola de ping-pong entre no rim de vocês e não saia pelo olho. Eu fui o único que não cantei, viu, mano? Ah, não, imagina. É. Ó, eu queria agradecer porque, olha, as marchinhas que hoje serão tocadas no programa foram proporcionadas pelo nosso ouvinte Carlos Abrantes. Sensacional, viu, Carlos? Muito parabéns, você ganhou uma camiseta e um boné da Energia 97. Show de bola. Boné Energia 97 do Estádio 97, boné Vista Aérea e também uma camiseta Estádio 97 Tente Beat. Parabéns. Carlos Abrantes aí. Cara, sou muito criativo, bom, hein, velho? Salva de palmas pro Carlos Abrantes aqui. Ele usa a criatividade dele pro mal. Ai. Olha só quem tá batendo. Alô? Vamos Nossa, lá. Disco voador. Vamos lá. É o guia prático, o guia, do ouvinte da Energia 97. Primeiro, abaixe o volume do rádio. Segundo, desligue o Viva Voz. Terceiro, proporcione uma acústica melhor para a participação no ar. Alô, quem fala? Eu falei pra baixar o rádio, ele abaixou ele mesmo. Tutorial, né, Soma? Alô? Tem que fazer tutorial. Alô? Olá? Olá? É, infelizmente não houve possibilidade. Tudo bem? É uma pena. E mais uma, não mantenha o seu celular na horizontal. Não, puxa. Acho que às vezes o cara inverte. Nossa, ele vale na vertical, pô. Mas, mas na posição correta, pô. Nossa, chato esse tutorial aí. Alô? Olha, eu tô disco voador, velho. Mais uma vez, segunda edição de hoje do tutorial. Abaixe o volume do seu rádio, tire do Viva Voz. Alô? Alô? Não foi possível também, mais um. Vamos ao terceiro ouvinte. Tá difícil, hein? Carica. Alô? Puta, isso tá... Alô? Datilografando, velho. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? É o Maicon. Ô, Maicon. Maicon. Ô, mano. Oi. Tudo bem? Ô, mano, eu vi o comentário seu hoje lá na... Que tava... Na rádio lá, né? Uhum. E você falou que não dá pra jogar o... Que isso? Não dá pra jogar o Nenê, o Cueva e o Diego Souza junto? Não, Souza não. Eu falei que não dá pra jogar... Ah, o Diego Souza, você falou. O Diego Souza, o Nenê e o Cueva? Eu acho que não dá, cara. Então, mas em 2014, quando São Paulo foi vice-campeão, jogou Kaká, Ganso, Pato e Kardec. E desses aí ninguém era rápido, né? Então, não, mas o Pato tinha mais velocidade. Mas peraí, qual é o seu nome, amigão? Qual é o seu nome? Desculpa. Mike! Oi! Peraí, vamos Michael, começar vamos do lá, começo. Você ligou pra onde, fi? Ó, primeiro, seu nome inteiro, completo. Opa, Maicon Franklin Gonçalves. Franklin, você é Maicon Franklin Gonçalves. Quantos anos? 27. Ô, velho, 27 anos. E o Maicon Franklin? Pô, essa rapidez toda, já vai pulando, já foi pra cima do Franklin mano. Mente, velho, olha. Mas você só... Mas você só vai com... Então já fui ligeiro já. É, tô vendo. Mas você só vai com o Franklin ou serve outro? Ai, ai, ai, ai, ai. Foi fraco. É, mas você não tá aqui pra julgar trocar. Que isso? Não fala assim que o cara é São Paulino, Ô, Maicon, bora. Onde? Cara aí. Até o Mota também é. Ô, besta. O Mota é brother, pô. Ô, besta. Pô, os caras já não estão se entendendo, velho. Michael. Mas, amigão, respondendo então lá a sua pergunta, sabe por quê, cara? É, tá na cara que São Paulo vai jogar ali com dois volantes, o Dorival não abre mão disso. Eu acho que até no decorrer do tempo aí o Hudson vai brigar com o Jusilei aí pela titularidade. É, o Petros é o outro volante, ou quem sabe até o Militão. Se o São Paulo contratar um outro lateral ali, o Militão pode ser deslocado para a função ali que o Petros faz. Mas eu acho que aquela linha de jogadores que vão jogar à frente dos volantes, eu acho que Nenê, Cueva e Diego Souza, eles deveriam brigar por uma vaga, que é aquela vaga do meio. Porque eu não vejo o Nenê, o Cueva e o Diego Souza com velocidade para fazer o que o Marcos Guilherme faz hoje e tampouco o Brenner. Então eu acho que Brenner e Marcos Guilherme não podem sair do time de São Paulo. É por isso que eu até estava mencionando que o Dorival pode ter problemas, porque o Diego Souza, eu não acho que ele renda como centroavante o mesmo que ele rende jogando atrás do centroavante, jogando centralizado naquela linha que chega por trás do camisa 9. Se o Diego Souza jogar ali, eu acho que é a melhor posição dele, é igual no FIFA, no PES, enfim. Qualquer jogo desse, você coloca lá um jogador que é 85, para fazer a função principal dele. Se você desloca ele para um outro setor, a nota dele cai. O Diego Souza, jogando nessa função, aqui para o cenário brasileiro, ele pode ser um jogador nota 8, 8,5. Agora, se o Diego Souza vai jogar de camisa 9, fazendo a função de centroavante, eu acho que ele no máximo é um jogador nota 6. Então, diga, Sombra. E endossando também o que você fala, às vezes não é que não dá pra jogar. Dá pra jogar. Lento, né? Mas, por exemplo, essa escalação que o menino passou, Kaká, Ganso, Pato e Kardec, ela é boa, mas não é a ideal. Também demanda, tem uma certa falta de velocidade. Fica muito lento, né? Ganha um pouco mais, só que essa formação ganha um pouco mais de velocidade pela presença do Pato, tá certo? Sim. E tecnicamente eu entendo que também é melhor superior, né? Do que a formação teórica de Nenê, Diego Souza e Cueva. Ah, mas o Pato é preguiçoso, né? Também tem que fazer isso aí. Mas eu acho que o Pato, ele ofensivamente, ele tem mais qualidade técnica do que todos esses que a gente falou do time atual. Mas com no certeza. São Paulo jogou a bola, não foi preguiçoso, jogou mesmo. Não. E jogou detalhe. Mesmo. Foi bom pro São Paulo em 2014, talvez o último momento bom do São Paulo depois de 2012 foi em 2014. Contudo, também não ganhamos nada. Verdade. Também não ganhamos nada. Só que, assim, melhor do que o que nós vimos tendo nos últimos dois anos, com certeza. É, assim. Melhor do que 15, 16 e 17, com certeza melhor. Mas também não é o ideal. Ô, Maicon. Oi. A respeito dessa escalação que você tava falando aí, cara... Eu acho que o Dorival não vai abrir mão de deixar o Diego Souza como centroavante. E a hora que tiver todo mundo à disposição aí, o meio campo do São Paulo aí vai ser o Nenê centralizado, o Marcos Guilherme de um lado e o Cueva de outro. Não, concordo com você. Eu não acho que o Brenner vai brigar aí, não. O Brenner vai ficar no banco quietinho e quando tiver a chance ele entra. Entra no segundo tempo, ele vai entrar no segundo tempo. Porque o Diego Souza também não tem força fisicamente. Eu acho que o Diego Souza não aguenta todos os jogos jogar 90 minutos. Mas eu acho que o Diego Souza não é o que vai ser substituído. Nesse caso, para entrar o Brenner, não. Eu também acho que não. Acho que o Brenner sempre vai ser considerado, no caso, voltando o Cueva, a substituição imediata do Brenner, do Cueva, vai ser o Brenner. E eu acho que tem o Trellis também, né? E para centroavante, banco do Diego Souza. Eu acho que o Trellis vai ser o banco do Diego Souza. Acho que para centroavante, o substituto do Diego Souza vai ser o Trellis. Não vai ser Brenner, não. Também acho. E também seria uma coisa ilógica, claro. Com o de Dorival. Como assim? Você tá treinando o cara jogando pelo lado esquerdo. Chegou o Trellis pra ser o centroavante, nem que seja banco. É. E você vai colocar o Brenner de centroavante? Não tem lógica. Às vezes... Aliás, quando o Brenner joga de centroavante, muito torcedor fala, mas essa não é a posição do Brenner. Sim, claro. mas a cabeça do Dorival pensa assim, gente. Às vezes ele tem confiança no jogador. Enquanto não tinha peças, né? Agora chegando o Trellis aí, Diego Souza, porque... aí, tem porque ele manteve o Brenner nessa posição. Uma coisa é o cara não ter opções, né? E tem que fazer isso. É verdade. Ô Maicon. Oi. O São Paulo tá acertando a contratação do Valdívia, que era do Inter, tava no Atlético parece Mineiro. Parece que cantou já, viu, Marcão? Ah, então, mas ele chega amanhã pra fazer os exames, né, ô seu Bento? Aí é que de repente pode ser reprovado. Virem do avesso, hein? É isso que eu tô falando, tem que forçar. Você conhece o jogador, você gosta do Valdívia, ô Maicon? Então, ele era um cara que tava brigando lá naquela seleção pré-olímpica, né? Era um nome forte e tal, ele tava em alta, mas aí se machucou e acabou com a carreira, né, mano? Não deu certo mais em lugar nenhum. Você não traria ele? Ah, eu acho que vai ser só mais um, não traria não. Tem os moleques da base lá, o Toró. Os moleques é bem melhor, na minha opinião. Então, tinha os caras comentando aqui que essa perseguição com ele no Inter é porque ele não quis jogar a Série B. Que diz que ele pediu pra sair e ele não quis jogar a Série B. Mas e no Atlético? Ele foi parar no Atlético. Mas e no Atlético ninguém sabe. Agora, mas no Inter diz que a perseguição é por isso. O Toró subiu? Já... Não, ainda não subiu. Não foi promovido? Não. Falou que foi promovido, mas não tá treinando ainda não. Ainda não tá, né? Mas na frente, na linha sucessória aí do Toró... Tem gente na frente dele ainda, hein? Você tem ainda o Brenner... Paulinho, né? O moleque é bom também. Você tem o Kaique... Paulinho. E dependendo, o Paulinho Boia. Sim. Boia, que é muito bom. Eu gosto muito do Boia. Ô, Maicon, ainda pra escalação do jogo de amanhã aí, cara. Se você fosse o Dorival Júnior, você já tiraria o Edmar do time e colocaria o Reinaldo? Ou você daria mais uma oportunidade pro Edmar? Não, Edmar na minha escalação é o terceiro lateral. Ele é atrás do Júnior Tavares. Também o acho. Tavares, pra mim... Eu sou fã da mãe dele, né? A mãe dele tem que ser a Dona vice-presidente Simone. Do Leco lá. A mãe dele é fera. E pra mim é o Reinaldo, acham, né? Que o Reinaldo tem que ser o titular. O Mano também é fã da Dona Tavares. A gente gosta, o Paulo não gosta. Agora, vem cá, você acha que o Júnior Tavares não tem mais chance no São Paulo? São Paulo tá tentando a negociação dele, né? Parece que ele ia fechar com um clube da Turquia, se eu não me engano, o Galatasaray. Mas até agora não pingou nada, né? Vamos ver. Aliás, acho que a janela pra Turquia, não sei se tá aberta ainda. Acho que já deve ter fechado também. Então, provavelmente, ele vai continuar como opção do Dorival lá no São Paulo. E, ô, professor, você gostaria tá... de dar uma chance. Professor, você tá de que lado? Você tá do lado da galera... Só porque tá cheio de criança, acho que ele é professor de escola infantil? É, é. Você tá do lado da galera ou você tá do lado do Marcão em defesa do Dorival? Mano, eu tô do lado do Marcão. O Marcão é fera, velho. É boa, mesmo, Marcão. Né? Marcão é bem demais. Tigre do Marcão. É o Marcão que tem mais consciência nas palavras, é o Marcão aí. É mesmo. Tigre do seu Beto. Tigre é assim, Marcão. Vou te falar. Ô, dois, Michael. São duas feras no estádio 97. Eu acho, cara, que o Dorival tem que ter de prazo, pelo menos até o final do Campeonato Paulista, pra ele mostrar alguma evolução. Porque assim, chegando o Trellis agora, chegando o Nenê, cara, eu acho uma injustiça, mano, a gente cobrar do Dorival, cara, porque ele tá colocando a molecada pra jogar. Então, você tem um time com o Militão, você tem um time com o Shailon, você tem um time com o Brenner, cara. Por exemplo, a gente tava criticando aqui, porque a gente falou assim... Ah, pô, o Petros tá jogando quase como meia. Mas por que que o Petros tá jogando adiantado? Porque o Shailon, cara, ele tá sobrecarregado na marcação, na criação de jogadas, e isso tava comprometendo o futebol dele. Então, se você vê que o Shailon, por exemplo, não tá conseguindo render, você trazendo o Nenê agora, reincorporando o Cueva, eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança pro Dorival pra ele mostrar serviço, pelo menos até o final do Campeonato Paulista, você não acha? Concordo. Mas até aí, por exemplo, vocês falavam aí, o Dorival tem que dar tempo, etc e tal. Ao mesmo tempo que vocês não pregavam pro Rogério Ceni. Negativo, mano. Inclusive o Rogério Ceni, quando chegava depois dos jogos aí falando que São Paulo jogou bem, e todo mundo viu que São Paulo jogou mal, e ele puxava um chumaço de papel sulfite lá mostrando números, scouts e coisas do tipo, dizendo que São Paulo tava bem e aqueles números mostravam isso, todo mundo falava, pô, o Rogério tá maluco, ele tá brincando com a inteligência de todo mundo. Sim, sim. O Dorival, a única partida que eu acho que São Paulo, pelo menos das que eu vi, a única partida que São Paulo fez um jogo razoavelmente bem foi contra o Mirassol. O restante do Campeonato Paulista e o clássico contra o Corinthians, eu não acho que o São Paulo tenha jogado bem. E o Dorival, ele insiste em falar que o São Paulo tá bem, insiste em falar que o São Paulo tá bem, ele insiste em falar que o São Paulo tá bem. Inclusive, falando do Edmar, ele fala que não vai tirar o jogador do time, porque o Edmar, ele, inclusive com números, falando que o Edmar tinha ido bem na última partida contra o Volta Redonda. Volta Redonda que São Paulo pegou, não foi? Não, Madureira, mano. Madureira. Mas, ô, mano, Madureira. Com relação a isso, cara, o que acontece? O Dorival, ele tá bancando o Edmar, na minha opinião, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o Carille tá bancando o Casim, cara. Porque se você tira, por exemplo, a torcida começa a pedir Reinaldo, o cara vai e saca o Edmar do jogo, você queima o cara, velho. E mais do que isso, você mostra que você não tem o seu ponto de vista, que você não mantém a sua coerência. Porque se a torcida grita alguma coisa, você vai lá e tira. Então não precisa de um treinador, você precisa do torcedor pra escalar o time. Com relação ao Rogério Ceni que você falou, o que acontece, cara? Eu conto o Dorival a partir de janeiro. Por quê? Porque o Dorival tá pegando pra fazer pré-temporada, ajudou na reformulação do elenco, dá opiniões do que ele quer, do que ele não quer. Então, acho que o trabalho do ano passado foi um trabalho de recuperação. Por isso que eu não acredito esse tempo do ano passado ao trabalho do Dorival. Tô analisando a partir de janeiro. Porque, como eu disse, o Dorival tá indicando os jogadores, ele tá dando pitaco no que vai trazer, o que não vai. E ele fez a pré-temporada com o clube. Então, eu acho que a gente tem que acreditar esse tempo aí pro Dorival até o final do Campeonato Paulista. Ô, Marcão, o Dorival já te conhece? Ah, eu respeito, não. Mas eu não concordo. Não, ô, Marcão. Eu vou te falar, meu, olha, eu te falo. Dá tempo, hein? Acho que o Dorival fala assim, Lucas, que é o filho dele, é Lucas, é isso? É. Você não quer ganhar o irmão? Vamos fazer com o Marcão. Aí. O Mano é daqueles caras que, quando eu conheci o Tolima, ia mandar o Tite embora, entendeu? Boa! Então, sensacional sua colocação, Maicon. Sensacional. Aliás, hoje é Tolima Day, né? Mesmo tipinho. Hoje é Tolima Day, mano. Parabéns. E aí, vocês têm também aí o Sol e não sei o que lá da Argentina. Defesa e Justiça dele. Mas não foi igual o Tolima Day. Foi vergonhoso. Eu vou te falar uma coisa. Só mudou o torneio. Mesmo lixo. A tragédia foi a mesma. Também concordo. Teve até uns ouvintes que falaram pra mim, pô, zoa lá o Mano lá por causa do Tolima Day. Eu falei, velho, nós falaram, eu falei, eu não vou zoar. Mas tem nosso Defesa e Justiça dele também. Porque nós fizemos o favor de nos igualarmos. Cada um tem o seu Tolima, né? Aí esse aspecto, né? A gente pode bater no peito. É verdade. Não, vocês têm o asa de arapiraca. O assunto aqui é internacional. Vergonha internacional, né, seu Beto? É lógico. Vergonha amigo. Maicon, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera aqui do time Bola de Meia aqui da Zona Leste. Um abraço pros caras. Manda um abraço pros caras aí, os caras é fera, todo mundo acompanha a rádio aí. Como é que é? Bola de meia? Agora, sincero, quem já jogou futebol com bola de meia aqui? Opa, já joguei fácil. Eu já joguei. Bola de meia. Quando você errar, bateu. Essencial uma bola de meia. Já na escola, mano, na escola. Já arrancou o tampão, aquela unha. Aquele cimento lisinho. Opa, né? Pra caramba. E se tomasse rolinho lá com bola de meia, lá tomava couro, lembra? Isso mesmo. Aê, tá vendo, Michael? Sai dos nossos, irmão. Falou. Tamo junto, moleque. Valeu, cara. Obrigado pela participação, hein. Falou, cara. Solta as crianças aí, velho. Meu filho e minha sobrinha tá aí gastando a casa aqui, cara. Não prende não, velho. Deixa eu brincar. Deixa o portão aberto. Valeu. Tchau. Até mais, tchau. Estádio 97 da Energia 97. Liga aí, participa no 3284-7097. Estamos aqui no oferecimento do Buscapé. Carnaval é aquilo. Tem gente que ama e tem gente que não curte, né? É por isso que o Buscapé tem tudo de A a Z, sempre pelo melhor preço pra todo mundo. Vai curtir o carnaval? No Buscapé tem fantasia, confete, celular pra registrar folia e muito mais. Vai fugir da festa? No Buscapé tem mala de viagem, biquínis, protetor solar e até equipamento de camping. Acesse agora buscapé.com.br e compare ofertas de milhares de sites em um só lugar. Vai curtir o carnaval ou fugir da festa? Não, busca no Buscapé, acesse já buscapé.com.br, compare e economize. Estádio 97 da Energia 97 tem mano. Oi. Tem algo do Corinthians para destacar hoje assim de muito importante? Então, Sombra, é mais com relação mesmo às eleições. O Corinthians ele não tem ainda nada definido, porque espera-se tanto para renovar o Balbuena, como para fechar o Maicon, talvez, com a Europa, ou até mesmo a contratação de um centroavante. Todo mundo está esperando aí a eleição de amanhã para que possa começar já a pensar a respeito dessas futuras negociações que o Corinthians pode envolver. Tem talvez a saída do Felipe Bastos aí, mas isso não é de suma importância, não vale nem a pena falar, né? Nem a chegada então, foi, imagina a saída, né? Pois é, o Corinthians ele tá já preparado para enfrentar o Novo Horizontino, é o primeiro jogo que o Corinthians vai fazer teoricamente fora de casa no Campeonato Paulista, porque até então o Corinthians ele só jogou no Pacaembu até agora, por mando ou por inversão de mando, o Corinthians não saiu ainda do Pacaembu. Então é isso aí. Tá a notícia mais relevante do Coringão aí são as eleições presidenciais para amanhã. Então vamos saber o que os nossos ouvintes estão mandando de mensagens através do site 97fm.com.br. O Eduardo Macedo diz aqui: na minha opinião, se o Júnior Tavares tivesse foco, seria titular. Ele é melhor que Reinaldo e Edmar juntos. E com cãibra ainda. Concordo, tecnicamente eu acho que o moleque é bom. O Júnior Tavares é melhor que o Reinaldo e o Edmar. Mas eu não sei. Talvez aí não haja. Mas acabou todas as chances dele no São Paulo, Sombra, você acha? Ah, cara, um cara não. Eu gostaria de ver ele ainda jogando no São Paulo, dar apoio pra ele, porque eu acho que ele tem talento. O Dorival, nas últimas oportunidades, não tem escalado ele como lateral, né? Tem colocado ele naquela segunda linha de meio de campo. O Dorival tem umas birrinhas com alguns jogadores. Será que ele é um deles? Mas eu não posso dizer também que é uma birrinha. Precisa ver internamente o que acontece, né, gente? Ele tem uma cara meio daqueles cara meio descompromissado, tá ligado, seu velho? É que a fama dele não é boa, né, Marcos? Porque ele já veio do Grêmio, porque o Grêmio liberou ele porque ele já era meio porra louca, né? Liberou vendendo, né? São Paulo brigando. Vendendo, São Paulo brigando. Sim, mas porque ele era porra louca, porque o moleque é novo, você vai liberar um talento assim? Na e outra, mano, São Paulo brigando pra não cair ano passado, o cara vem chegar lá com o cabelinho platinado, irmão. Só é hora de pintar cabelo, mano. Você entendeu? Isso aí dá uma conotação de que o cara não tá nem aí, mano. Tem que ter bola, né? Olha aí, o Rodrigo Teodoro Santos... Torcedor é muita paixão, mas o futebol hoje envolve tanta coisa chata que desmotiva a torcer. Tricolor nessa situação não é culpa do Dorival. Ai, sensacional. Como é que é o nome do rapaz aí, Rodrigo? Parabéns, Rodrigo, pela sua imparcialidade. Mas eu concordo, o São Paulo também não tá nessa situação por causa do Dorival. Então, mas pra 90... Talvez até mesmo a presença do Dorival não é que tá seja a culpa de um processo de anos. Não é isso, Marcão, mas também o cara não é o salvador do São Paulo. Não, mas pô, tá trabalhando pra ser, né? Vamos dar um crédito. Meu Deus, esse Samuel Ramalho é ácido. Ah, lá vem. Marcão Risadinha, como que você fazia pra passar vergonha antes do microfone? Ai, fora do Dorival! Nossa! Catar teu irmão aqui no chão, é isso? Vou, vou explicar como é que eu fazia, cara. Pega eu quase, essa jorrada, eu calma, quase fui seu cunhado, velho. Ah, juiz! Vou te falar, mano. Eu com ela andando na rua passava vergonha. Mano, o ouvinte foi muito pesado. Você devia defender teu irmão nessa aí. É família, mano. Não, o cara mandou bem. Mandou bem, eu sou nariz. Família, vai ter cantada hoje? Não, você que esquece também. Hoje vai ter cantada? Sexta-feira? Opa, com certeza. Você que esquece Deus, a chave, viu, mano? Pra entrar em casa essa madrugada que você vai ver. Vai tocar a campanha, vai me ligar no celular. Ô, abre o portão pra mim. Mas se ligar pra você, não é o Dorival que atende, né? Tá rindo do quê, Mota? Tá rindo do quê, Mota? Por que ele chega de madrugada, sendo que não tem voos noturnos em Congonhas? Ah, ele pega o primeiro voo, né? Ai, ai, ai. Às 4 da manhã? Eu, inclusive, não vou retorno meu irmão, não, voo amanhã. É, meu voo sai daqui 5:30 da manhã. Que guerra, hein, meu amigo? Cara, 6:45 tá batendo lá na porta. É. Pois é. Mas, ô, mano, o que, que você fica fazendo até o horário de você ir pro aeroporto? Eu durmo, cacete. Ah, tá. Esse horário, o seu Bento, não é pra ir virado pro aeroporto? Ah, vai, não, vai no virote. Vai no virote, mano. Seu Bento, você vai pro aeroporto como? Já foi o tempo, viu, Bento? Já foi o tempo. Mas, ô, mano, mas não é questão disso, que atrapalha o sono. Eu faço isso, eu vou no virote e durmo à tarde, claro, cara. Claro, você entendeu? Você precisa ter aquele período de sono sem interrupções, isso, né? Você tá almoçando, né, nessa hora, né? Vai lá. Eu tô acostumado já. O Otávio Augusto Longo. Meu, Zé Fontinha afirma. Marcão vai desfilar na Dragões. Ele de tapa sexo, só com a foto do Dorival e com uma coleira escrita Mãe de Sela. Abraço. Vá pro inferno, seu anjo. Imagina o Marcão só com uma coleção aqui, Dorival. Ué, tô só esperando o São Paulo campeão paulista esse ano. Eu quero ver a cara desses trouxa depois. Ué, a gente vai comemorar, lógico. O Fábio Destro. O amor do Marcão pelo Dorival é proporcional ao do Dorival pelo Edmar. É. Tá louco, jogador ruim, Reinaldo já, Fábio Destro de Campinas. Eu também sacaria. O Reinaldo também não tem tanta confiança assim. Não, eu também sacaria o Edmar do time, cara. Se ele tivesse um irmão, seria Fábio Canhoto, né? Ah, mesmo porque, cara, é o que a gente tem falado aqui. O São Paulo, contra esses times menores no Morumbi, principalmente, os caras vêm pra jogar fechado, cara. E amanhã o Botafogo de Ribeirão não vai ser diferente. Então, se você mantém um jogador com as características do Edmar, que são características mais defensivas, você fica refém desse tipo de situação. O Edmar não chega na linha de fundo, né? Ah, então, nossa, difícil, cara. Impressionante. Ué, o Gabriel França pergunta, Marcão, quem nasceu primeiro, o ovo ou o mano? Você não vai falar assim do mano, não. Olha lá, mano. Vou dar dois ovos pra ele, meu time. Você é ignorante, hein, mano? Você nasceu primeiro, né, mano? Você é mais velho. Ai, vou dar dois ovos pra ele. O Alexis Luiz Bambi. Santos Nascimento. Por favor, zoem o senhor. O senhor semi-índio Cláudio Mota. Eu? Vocês não vão falar assim da... Vocês zoaram antes de ontem a roupa dele no dia do encontro, chamando-o de Rock. E o animal postou nas redes sociais falando que ele não parecia o Liminha. Ganhou a camisa que todo mundo falou que era linda, que eu tava style e chupa vocês, tá? Eu sou mais bem vestido esse programa, velho. O Alberto Braidotti. Vocês viram um vídeo no WhatsApp do pai entrando no chiqueiro com o filho no ombro? E assim que o menino visualizou o campo, ele gritou: vai Corinthians! Sim. Detalhe, o pai estava todo de Palmeiras no meio da porcada. Nossa, ou seja, corintiano nasce, não se vira. Tadinho, esse é aí. Mesmo eu deixava lá, velho. Você não deixava lá, Marcão? Moleque é ligeiro. Ah, dá vontade, né? Ah, deixava lá, não ia buscar. Deu uma lição, dá vontade. Pro pai. Seu Bento, se você um dia carregar seu filho no colo e entrar lá no estádio do Palmeiras, primeira vez, né? Aquele jogo cheio. E a criança no seu colo, com seus 5, 6 anos, fala: vai ruim, tia. Ah, senhor Baixa, em casa vai ter uma reunião particular, né? Mas o moleque é pequeno. Dane-se. É, comigo é no mil grau, velho. Vai. Tem essa, não, vai ter uma DR pesada. Ah, nós temos um amigo santista, né? Não vou falar citar o nome dele, né? Dante Machado. Não, só que eu faço, ele não assiste o jogo. Corinthians, ele tá sustentando ainda, mano. Chega no Natal. Mas o filho, ele falou que. Ele falou: vou deixar meu filho ser feliz, cara. Não merece torcer pro Santos. É verdade. Foi a declaração do Dante. É. Chega no Natal, não ganha presente ruim, velho. Ah, sabe por que você tá ganhando? Porque você falou que Corinthians. Silvio Ribeiro Bento. Abandono. Eu acho que o André Balada do Esporte, o André Balada, a Balada foi por minha conta, tá? Eu acho que o André do Esporte seria uma boa contratação para o São Paulo. Não. Meus amigos falam que eu estou maluco. Quem jogou melhor nos últimos dois anos? André ou Valdívia? Mas é que o André é centroavante, né? É, você... Mas o André é melhor que o Trellis, por exemplo. Mas você... O ano passado você acha que o André foi melhor que o Trellis? Mas você realmente tá maluco. Eu acho que é mais jogador. Não, ano passado. Mas eu realmente, o ouvinte tá maluco. Esse cara... amigos têm toda a razão. Esse cara tá maluco. E outro, ele tá comparando duas situações diferentes, mano. O Valdívia joga pelas pontas, o André é centroavante. O Marcelo Romano escreve dizendo: em 3 meses o Santos terá um super ataque com Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Pode marcar a revanche contra o Barcelona. Eita! Concorda, velho? Deus te ouça. Nossa, fala é melhor agora, não, agora a revanche... tomaram um couro, deixa quieto essa agora, parada aí. A revanche contra o Barcelona é melhor deixar quieto. Nossa, então, os caras estão falando do jogo contra o Barcelona para não falar do Palmeiras. Deixa quieto. Não tinha um amistoso, é domingo, velho. Não tinha um amistoso em haver ainda, Santos e Barcelona, que o Santos falou recebeu dinheiro. Ah, Turu, pegou em grana. Mandou dinheiro. Ou você acha que os caras vinham pegar dengue aqui, Marcão? Tá mandou louco. Dinheiro pra não vir, você né? Quer melhor, você quer melhor que um turu, Marcão? Melhor, né? Passa vergonha. Os direitos humanos interviu nessa causa. Pô, é um absurdo os caras virem pra cá. O Lucas Tadeu, maior deficiência do São Paulo nos últimos anos são as alas. Eu acho que é presidência. Não, mas ele tá falando aí de campo, pô. Entendi. O Andrés Sancho. O vídeo funciona para quem está fora do Brasil? No momento ele está off, porque nesse momento não estamos transmitindo em vídeo online, sim. Estamos reequipando os estúdios, calma. Mais uns 5 dias e tudo estará restabelecido. É. Sim. Mas mesmo para quem está fora do Brasil vai funcionar sim, hein? Pode sim, acessar lógico. Aí que... Tem, vai ter o Face, vai ter o YouTube, tem tudo. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer mais mensagens também através do site da Energia 97, sim. Não é mesmo? Sim. Sim. Agora eu vou dar um recado aqui da Obra Max. Boa. E aí, tá construindo ou fazendo reforma? Eu tô. Tá difícil comprar material pra obra? Tá difícil, cara? Cansou de pagar muito, caro, né? Sim. Eita, nós. Atrasaram de novo a entrega? Meu Deus do céu. Acabaram seus problemas. Chegou Obra Max. O que é Obra Max? Obra Max... é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo. A Obra Max é para você, profissional da construção. Sim. É para você, lojista de bairro. E até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Vai na Obra Max. Vem para a Obra Max. Na Obra Max... você encontra mais de 18 mil... Rapaz! Quanto? 18 mil produtos, todos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. Para Obra Max, obra é compromisso. Tem nada pior que obra que atrasa, né? Nossa, chata, hein? Meu Deus do céu. Se liga só nessa oferta, presta atenção. Bacia com caixa acoplada em cepa. Só... quanto? Bacia com caixa acoplada da Insep. Só R$119,90. Sério mesmo? Errado aqui. Vê direito esse negócio aí. Atenção, esse produto na concorrência custa mais de R$500. Caraca. Mas corra, porque são apenas 250 peças no estoque. Então, se você estiver precisando comprar a bacia com caixa acoplada, tem lá da Insepa, só R$119,90 na Obra Max. E mais... os 300 primeiros clientes que comprarem acima de R$300 ganham na hora um jogo de ferramentas no valor de R$59. A Obra Max, presta atenção agora, você vai, mas onde fica a Obra Max? A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, fica no caminho do Seu Bento, lá na Moca. Boa. E você pode conhecer mais sobre a Obra Max acessando obramax.com.br. E ó, quarta-feira que vem, dia 7... nós teremos a limusine do Estádio 97 pelas ruas de São Paulo e você poderá nos aguardar lá na Obra Max, na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Agradecer o apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines. Acesse parisvegas.com.br. Boa. Como que funciona a limusine do estádio? A gente sai aqui da rádio fazendo programa ao vivo dentro de uma limusine e nós vamos, durante o programa, fazendo o Estádio 97... até chegar na Obra Max. Você vai viajar por São Paulo. Chegando na Obra Max, a gente ainda vai fazer o programa com os ouvintes que estiverem lá nos esperando. Aí sim. Vai ser legal pra caramba. Essa aí eu nunca fiz. Você nunca fez, né, Marcão? Do carnaval. Como nós estaremos próximos do carnaval, acho que é bacana a gente fazer uma festa de jogar confete, aqueles bagulho serpentina, aquela espuminha de carnaval em todo mundo que estiver do lado, mesmo que não estiver ouvindo a gente, que se dane. É, o seu Bento sensacional, vai de fada. Sensacional. Tem que causar na cidade, velho. Seu Bento vai de fada. Você vai de fada? Ou é, o seu Bento vai. Sombra, olha pra mim, né? Você falou que ia de fadinha. De fada. Ah, não sei, hein? Você tá louco. Ele vai, seu Bento. Ele olha o naipe aqui, velho. Ele vai de helicóptero. Seu Bento vai ficar parecendo o The Rock lá naquele filme. Ele vai fazer aquele da família Adams, que é careca. Como é que é o nome dele? Tio Chico, pô. É, então. Opa. Até aí, beleza. Estádio 97, oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Também no oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse final de semana? Hã? Vai lá, experimente nas concessionárias, assim, na Autostar e também na Caltabiano. Estádio 97, vamos trazer agora o momento sem parar? Vamos lá? Vamos. Você não quer trazer o Juca antes ou não? Ah, depois, vamos lá. Depois, Du, então vai. Não, você quer agora? Então vamos agora. Vem, Juca, vem, vamos, Juca. Vamos. Juca, tá de folga, Juca. Juca que promete aquela piada mais solicitada do mundo pro estúdio novo, hein? Ah, é? Vai estrear no estúdio novo. Piada. A do rato? A do coelhinho chupador. Ai, meu Deus. O Juca tava de férias esse tempo todo. É igual o Jô Soares, né? Ah, o Jô Soares saía em novembro e voltava em março. Que mala o Juca, hein, velho? Mas é mala, né, velho? Putz, bom, também, depois de. Quando ele tá de férias, ele leva o piano dele? Leva. Leva? É, porque ele não quer que ninguém encoste. Nossa Senhora. Mas aí, seu Bento? Pois não. Vamos lá. Velhinha foi no ginecologista. Aí chegou lá. Aí o médico examinando, tá? Examinou e falou pra ela assim: engraçado, a senhora com a cabeça toda branca, hein? O quê? E aqui embaixo tudo preto, né? Aí ela responde: ah, doutor, na cabeça eu só tive preocupação e aí embaixo só alegria. Boa. Foi boa, hein, gente? Foi boa! Tá demais! Ai. Sexta-feira. Sextou. Como uma sexta-feira, né? Sexto bicho pega, velho. Então vamos lá, três ouvintes no momento sem parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. O carnaval já começou no estádio 97. Ah, Martinho. Bora. Capim eu quero comprar. Pra essa jumenta do Motinha almoçar. Capim eu quero comprar. Pra essa jumenta do Motinha almoçar. Vocês vão cantar essa música pro Mota, não. Ô, Marcos, não vai cantar essa música pro Mota, não. Não, vai, não. Não, senhor. É. Sacanagem. O único que não cantei. Ô, que é isso? Oh, sacanagem isso, hein, vai. Alô! Espero que ele tenha alô? Barriga no ônibus. As pessoas hoje estão pouco respondonas. Tutorial. Abaixe o volume do seu rádio, pode, por favor. Você está no ar pela Energia 97. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Alexandre. Oi, sim. Olha, entrou bem, hein? Foi. Alexandre foi do bem. Quê? Alexandre Louro Pires. Louro. Alexandre Louro Pires, quantos anos? Quarentão hoje, hein? Aí, parabéns, cara. Parabéns. Velho, 40 anos na sexta-feira, tempo bom. Pô. Pré-carnaval. Qual a diferença, seu Bento? Do quê? Do louro e o papagaio. Ai. Um dá o pé, o outro não. Olha, seu louco. Esse negócio de dar, eu deixo o departamento do Motinha. Ah, pode deixar, velho. Meu Deus do céu. Na hora Deus que aparecer, céu. É nóis. Que bairro você mora, Louro? Vila Romana. Ah, Vila Romana. Romana. É meio Lapa, né? É. Lapa isso aí, não é? Lapa inteira. Meio Lapa, meio, né, Motinho? É, Lapa inteira é bem. Ontem foi meio Lapa ou foi Lapa inteira, Moto? Não, não fiz nada ontem. Ah, não? Casa, mas não, não foi todo um preparativo não. Ué, posso falar um negócio? Não foi? Eu cheguei em casa e comentei, pô, você viu que legal, o Mota está amando de novo. Mentira, não foi isso. Falei com a minha esposa, falei com ela, é muito amiga do Cláudio Mota, falei assim, ele está um novo amor, marcando encontro, disse que é uma pessoa famosa. Ela já deveria saber, né? Sabe o que ela falou? Ela falou assim... Você acredita? É papinho. Deve estar querendo chamar atenção pra ele. Ai, garotão. Eu só fui no date, no encontro, conheci uma pessoa, mas não rolou e tal. Marketing. Onde foi o date? Isso é marketing pessoal. Olha isso, marketing. Quem quiser pode mandar DM, velho. Ainda tô na pista. Você sabe que ela conhece a figura. Lógico, né? Por isso que eu falei. Pô, mas né? Eu duvido que a Pimenta tenha falado isso. Olha que fase, hein? Você é um lixo. Ela não falou isso. Você não acredita em Deus. Você não adianta você ficar no momento, ajoelhando. No momento em que eu sou no joelho e falo, juro por Deus. Ela acredita em Deus. Nossa senhora, eu acredito em Deus. Não, você eu só falou não acredito que não existe. Você anda com duas pernas. Nossa, mano. Se autopromovendo, mano. Não, você é baixo. Velho, tô na pista. Quer mandar DM, manda aí de cueca que é nóis. Tô na pista. É. Ô, Louro, o que você faz da vida? Louro. É louro. É louro. É... Trabalho na Maria Braga. Agora sou account manager. Account manager. Nossa, que account é isso? Manager. Mas pra nós... É de comer? Mas nós que somos burrangos, o que faz o account manager? Traduza. O account manager, ele é um gerente de contas. Ele faz administração de carteira de clientes. Aí tem que falar com o mano. O mano que é o cara do investimento. Só pra quem tem grana aí. Fica mais enjoado. Então você gerencia a vida financeira de empresas, de pessoas, é isso? Pessoas famosas. Na verdade, o account ele tem vários segmentos. Eu sou do comercial, então eu faço a venda e a sustentação, né, do produto, do suporte pro cliente. Teve um account manager que me ligou aí faz um mês, até eu enviei. Depois o dinheiro o cara nunca mais liga, não tá nem aí. Não dá nem oi, né? A minha amiga... Pra pegar alguma coisa é uma maravilha, depois não tá nem aí não com manda você. A minha liga todo dia, porque ela acha que eu tenho, mas eu não tenho, eu tento falar pra ela que eu não tenho. Mas então na tua liga pra vender título de capitalização? Tá nessa linha, entendeu? Pra vender seguro? E nessa linha, nossa, por aí. É chato, hein? É isso aí. Você atinge a meta, né? Entendeu? Então, mano, duro, cara, é difícil. Não, quando você é pequeno investidor, então, os caras não estão mano, passa seu contato com o Alexandre aí, velho. Você tem muito investimento e tal. Não, mas eu já tenho uma pessoa que me dá essa assessoria. Ah, garotão! O cara aqui é um mano, né? O cara tem um personal. Não. Inclusive, o Garrido aí, o Diegão aí, o parceiro Tony nosso. Tony Garrido, boa, do Estado de Negra. Então te dá outra coisa, boa, hein? Esse vende é outra coisa, hein, mano? Diegão, parceiro, brother, mano. E você manda os caras investir em criptomoedas? Em bitcoins? Bitcoins. Não, essa é furada, hein? Bitcoins é furada. É a moeda da Deep Web, viu? O Mota investindo na Fazenda Boi Gordo. É legal isso aí. Só sobrou o chifre, né, velho? Não, na verdade, eu trabalho numa empresa americana que faz desenvolvimento de talentos. Então é coaching, mentoring, essa parada de treinamento pra equipe. É, que o Xuxu fazia. Aí o Motinho aí, ó, desenvolvimento de talentos. Olha. Eu trabalhei com isso. Ele tá naquele estágio da vida que metade das coisas que ele fala é com expressões em inglês. Sim, é. Coach, manager. Máximo. É? Mas eu tento evitar ao máximo, mas tem coisas que saem no automático, porque a empresa é realmente americana. E o teu time tá falando meio inglês, tá falando meio alemão, tá falando meio italiano, tá falando porra nenhuma, como é que tá? Não, o meu time, ele em 2012 espancou um inglês, né? Então só vindo do Coringão aí. Ai, meu Deus. Peraí, olha, corintiano cuidando só de dinheiro. Só vindo do Coringão aí. Ah, então fala inglês, mano. Raposa no galinheiro, hein? Fala inglês. É perigoso, mano, entender, vai. Perigoso isso. Como é que é o mesmo nome da profissão aí, o Sombra do rapaz? Account manager. Mas mudou de nome agora, é gerente de biqueira? Mudou agora de nome? Ah, Marcos! A única biqueira que ele vai colocar, inclusive, é no seu cinzeiro. Que isso, mano? Você tá agressivo hoje, mano. Vai colocar hoje, a ponta mano. No seu cinzeiro. Mas o negócio é o seguinte, ô amigão, vai falar em coach, aonde, cara. O que você tem achado aí do trabalho do Carilli, cara? Gostou? Então, mano, porra, não tem como dizer que não, né? Ano passado foi sensacional, superou todas as expectativas, fez ali do time que era tecnicamente abaixo dos demais o conjunto que já vem desde 2009, né, que é aquela filosofia que o Corinthians está jogando, e a verdade é essa, né, o Corinthians joga igual há 10 anos e muda peça, entra novas peças e continua o mesmo futebol. Acho que essa é a grande diferença do Corinthians hoje para os demais times do futebol brasileiro, visto aí o investimento que a Crefisa fez no Palmeiras e não deu em nada, né. Eu concordo contigo, cara. Eu gosto muito do trabalho do Carille também. O Carille é um cara que soube ganhar o grupo na ideia. Ele era um cara que os jogadores, inclusive, quando ele teve aquela passagem no final do ano retrasado, quando o Corinthians acabou contratando o Cristóvão, mandou embora, depois efetivaram o Carille, também não gostaram e depois trouxeram o Oswaldo. Ali, cara, o Carille deveria ter permanecido, já na saída do Tite ele deveria ter assumido o time. Por mais que ele tenha dito aí, querendo meio que colocar panos quentes ali, falando que ele ainda não estava pronto, que a diretoria acertou e tudo mais, mas ali já era a vez dele. A diretoria demorou demais ali para efetivar o Carille. Talvez quiseram trazer treinadores com um pouco mais de nome, um pouco mais de rodagem, mas que não conheciam o grupo. Era o caso do Cristóvão, depois foi o caso do Oswaldo Oliveira, e o Corinthians acabou perdendo até inclusive a vaga para Libertadores, que poderia ter disputado no ano seguinte. Mas aí o Carille depois teve a chance dele, ele foi efetivado, e eu acho que com muito trabalho o Carille tá mandando bem, cara. Eu confio no trabalho do Carille, apesar da insistência com o Casim, cara. Você acha que nesse quesito o Carille tem razão? Ele tem que dar mais uma moral pro Casim? Ou você já perdeu a paciência e entende que é a vez do Junior Dutra, ou quem sabe até do Emerson Sheik, que já fica no banco contra o Novo Horizontino? Bom, eu acho que realmente o Carille tá fazendo a coisa certa, mantendo o Casim, porque ele vai simplesmente dar corda pro nego se enforcar. Todo mundo sabe que ele é ruim, tecnicamente não tem condição de ser titular do Corinthians, aliás, não tem condição de ser titular de nenhum time da primeira divisão, vamos colocar assim. E ele tá dando aquela moral para ver se o cara, em dado momento, entrega a camisa e fala, ó, não dá para mim. Porque senão ele perde o vestiário, a gente sabe como é que funciona o Corinthians, né? O Corinthians é feito dessa forma aí, com essa credibilidade que o Tite passou, que ele deixou lá essa escola. Eu acho que é assim mesmo, tem que ser. Daqui um, dois jogos aí, o Casim já pede pra sair, como se diz, né? E posso fazer uma pergunta, ô Mano e Alexandre, quem o Corinthians vai trazer de centroavante? Bom, isso aí vai depender muito de amanhã, né? Depende muito do cara que sentar amanhã na posição de presidente. Eu acho que se for o Andrés, é muito capaz ele fazer algum tipo de loucura aí, que é do perfil dele, né? É, mas se tá difícil, né? O mercado não tem, né, velho? E você votaria em quem, se você tivesse direito a voto? Nem sei, você é sócio do clube ou não? Não, não sou sócio, não. Eu já fui sócio no passado, hoje em dia não sou, não. Clube ruim, né? Mas quem você acha que é o mais indicado para assumir a presidência do Corinthians? Olha, a gente tem aí um cenário muito parecido com o cenário político brasileiro, né? Escolher pelo menos pior. Então é muito complicado. Se você fosse para uma linha um pouco mais coerente, talvez o Isabela fosse a melhor opção. Se você fosse para uma linha mais radicalista, o filho do Tuminha, ou do Tuma lá, o Tuminha, talvez também fosse essa a opção. Mas entre tudo isso aí, eu tenho uma posição. Eu acho que o cara que fez o que fez no Corinthians, que é o Sanches, e inclusive as cagadas que ele fez e deixou lá o lastro, eu acho que ele tem que ir lá para resolver tudo isso. Não é que eu goste dele, que eu acho que ele seja um cara honesto, decente, não é nada disso. Eu acho que politicamente ele tem muita força e ele consegue mobilizar muita mídia e muita, como o Ronaldo, etc e tal. Ele tem esse poder e, de um outro lado, ele vai poder consertar possíveis falhas que ele tenha cometido, como é o caso do estádio, por exemplo, que é uma situação que está fazendo o Corinthians sangrar aí ano após ano. Ah, entendi, cara. Mas na sua avaliação, então, você entende que o Andrés, ele vai retornar e deve retornar pelo fato dele já ter sido presidente e ter cometido alguns erros aí que culminaram com a situação financeira do clube hoje. Mas, por exemplo, cara, imaginando que o Andrés possa ser o próximo presidente, chegando o Ronaldo, chegando talvez aí alguns outros membros da comissão do Andrés que fizeram a administração em conjunto com ele, como Rosenberg naquela oportunidade, esses caras eu acho que devem aparecer novamente junto com o Andrés na hora que ele, se de fato ele for confirmado como presidente do Corinthians. Você acha que ele tem que meter o pé pelas mãos? Porque a tendência agora é essa, porque chegando o Ronaldo... Como, né? É complicado, Motinha. O estádio tá aí. É uma peba estádio, gigante, hein, o mano? Estádio é um negócio aí absurdamente caro. O Corinthians ele tem aumentado essa dívida aí porque os juros estão rolando e o Corinthians ele tá enrolando com a Caixa para ver se ele consegue aí uma ampliação de contrato ali de financiamento. Ele tá tentando viabilizar uma situação aí que outros estádios aí tiveram aquele prazo para poder pagar aí com um pouco mais de flexibilidade, inclusive uma carência de 5 anos para conseguir começar a pagar. Os estádios aí que sediaram a Copa do Mundo, a Arena Corinthians não teve esse benefício que a Caixa deu para outros estádios. Então a diretoria do Corinthians está forçando uma barra com a Caixa para que aconteça o mesmo que aconteceu com outros times, ou certo. Então com outras arenas. Ô mano, você acha que vai acontecer de piorar essa situação com a Caixa, tipo, chegar a hora, não vamos pagar mais nada, e enquanto não sentar na mesa para resolver mesmo, tipo assim, se eles derem um desconto, aumentar o prazo, ou conseguir fazer um refis aí da dívida e tal, ou vai chegar nesse momento, mano? Olha, Mota, eu não sei, é difícil a gente falar a respeito da situação. A gente não sabe também, né, porque mano? Porque é uma incógnita, sabe, o futuro, né? É uma incógnita, mas eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de calote, porque a partir do momento que assinaram o negócio, cumpram o que foi estabelecido. O que eu acho que é ideal para o Corinthians nesse exato momento é romper com a Odebrecht. Com a Odebrecht, sim, com a Caixa, não. A Odebrecht, ela tem uma grana para receber do Corinthians, mas ela mesma não entregou aí tudo que ela prometeu que ela faria dentro do estádio. E todos os candidatos aí são unânimes em falar a respeito dessa parte da obra que não foi entregue ainda pela Odebrecht. Então, o Corinthians, se ele quiser aí brigar na justiça, ele que brigue com a Odebrecht, não com a Caixa. Correia o risco de perder, de ter o direito de jogar lá, mano, se quebrasse com a Odebrecht? Não, Matinha, inclusive é o terreno do Corinthians. O terreno ali, onde está localizado o estádio, é do Corinthians. Se houvesse qualquer tipo de briga litigiosa envolvendo o Corinthians e o Odebrecht, isso ia ser resolvido na justiça e sabe-se lá quando. Mas o Corinthians com a Caixa é uma outra situação. A dívida que o Corinthians tem com o Odebrecht é uma, com a Caixa é outra. Meu Deus. Mas mano, o amigão, Corinthians, diga. O único estádio de Copa do Mundo que está sendo pago é o do Corinthians. Nenhum outro estádio que fizeram na época da Copa do Mundo está sendo pago. Essa carência então, que eu falei de 5 anos, né? O que eu quero dizer é pagar mesmo, efetivamente. Então, eu acho que vem todo mundo aí dizendo... lógico, falar mal do Corinthians gera uma mídia danada, todo mundo adora. É que os outros são públicos, né? Os outros, né? Não, mas existem... O Corinthians existe ali... O Corinthians, quando começou com essa história de estádio, ele ia fazer um estádio de 450 milhões, vocês lembram disso. Aí veio a história de colocar o estádio para a Copa do Mundo. Primeiro eles tentaram o Morumbi, não conseguiram. Depois era o Pirituban, também não conseguiram. Aí através dos Taicis lá, eles iriam liberar mais 650 milhões e fazer o estádio para a Copa do Mundo. Aí o que acontece? O Haddad demorou 3 anos para liberar o CID, o Corinthians teve que pegar empréstimo no mercado, começou a gerar essa bola de neve e agora o pepino está aí, só para o Corinthians responder. Mas a grande verdade é essa, o Corinthians paga os juros ou paga a prestação, mas é o único estádio que está sendo pago. O resto está tudo com déficit, o de Manaus está com déficit, o do Rio de Janeiro, Maracanã, a obra mas tá não teve, não, mas o do mas Corinthians é particular, não, né? Não, desculpa, teve, não teve ingenuidade nessa parada não, aí, né? Não, ingenuidade não. Não teve. Agora, você está falando do Andrés aí, velhinho, e o Mano também... E eu concordo, eu acho o seguinte, cara, o Andrés ele tem que voltar, ele tem que reparar sim, eu acho que ele teve seus méritos, tem a sua culpa com relação a isso, só espero que não volte, só para se utilizar da imagem do Corinthians para se beneficiar. O Andrés, né? É meio tanto que o Eurico, tanto... assim, é muito bom pro Corinthians, como se falava do Eurico na época. Tá mais ou menos seguindo essa linha, né? Porque se prejudicar o Corinthians lá na frente, vai ser isso. Esqueçam, o Eurico foi campeão pela Libertadores no Vasco, foi pro Mundial, mas o Vasco esteve... O Eurico ele fez mal pro futebol brasileiro, Sombra. Ele fez mal. O Andrés ele não fez mal pro futebol brasileiro. Você pode questionar o Andrés por uma série de outras coisas. Você pode falar a respeito de operações aí que estão acontecendo na justiça. Você pode questionar o Andrés na parte política dele, etc. Mas acabou com o Clube dos 13, mano. Ué, mas também isso daí influenciou. Se os clubes. Mas peraí, você achou que foi ruim acabar com o Clube dos 13? Antigamente os clubes eles eram monopolizados por uma entidade que mal conseguia pagar um valor justo para cada clube. Mas eu acho que foi muito Corinthians foi bom, ganhar, mas foi melhor pro Corinthians e Flamengo. Mas, ô Sombra, o que é justo? Corinthians e Flamengo dão mais audiência, cara. De novo, Corinthians e Flamengo dão mais audiência, mas é fato. Eu não acho justo. Mas vai mudar, né? Ué, que mude. É, tá, que mude. Já mudou, cada aliás. Clube, cada clube, eu sou a favor de cada clube poder negociar individualmente com a emissora que bem entender. Por exemplo, tem outras emissoras hoje que estão negociando com os clubes. Abre-se um leque para que não exista somente o monopólio da Rede Globo. Bom, mano, mas se você entender que merecem mais, muito feliz não com assine. Isso, né? Bom, não mas assine. A questão é que isso já mudou. Agora a fórmula de divisão do dinheiro será diferente. Será baseada em, se não me engano, é 30% ou 40% dividido igual para todos os clubes. Todo o bolo da grana da Globo, 40% é dividido igualmente. E aí depende da classificação de cada um. Aí, né? Tem 30%, se eu não me engano, são esses percentuais, 30% dividido de acordo com o número de partidas transmitidas do clube e outros 30% de acordo com a colocação no campeonato. Eu acho isso maravilhoso. Exatamente. É que toda mudança, toda ruptura, ela vai gerar um primeiro desconforto. Depois as situações vão se encaminhando. Sim. Então, foi correto o que ele fez. E os ajustes que, passando os anos, vieram a acontecer e vão acontecer agora, são frutos dessa luta que ele teve, desse embate, né, com o Clube dos Três. Ah, inclusive ele lutou muito pelo futebol brasileiro. O Andrés é como se fosse o Mandela, fosse um herói, né? Então, o Andrés é como se fosse o Mandela legal. Do futebol. Ah, para, nossa senhora! Ele libertou. O Andrés acabou com o apartheid de futebol. Ai, meu Deus, sei. Não cometa, mano, heresia, esse equívoco. Nossa. Pelo amor de Deus. Jesus amado. Mouro, você tem alguma coisa a ver? O Andrés fez o mesmo que a Golda Meir, cara. Você tem alguma coisa a ver com o Carlos Louro? Carlos Louro, não tenho. É que meu amigo Jeová tá falando assim, nossa, um homem que eu gostava tanto no passado. Que é isso? Namoradinho? Jeová? Jeová tá falando isso? Não, disse amigo que ele gostava muito. Você retificou agora. É, será que o Jeová ele mas você acha que amigo Carlos do... é homem ou é mulher, meu Deus? Ah, mas você tem uma conotação... Já não sei, é verdade. Ai, hoje ai, eu ai, não sei se é homem ou mulher. Para. Pablo, é homem ou mulher? O Jeová que era amigo do Manza, lá que é loiro também, do Clube das Mulheres. Um abraço pro Manza aí, ó. O Manzano. Ô, amigo, um abraço pra você, boa noite. Valeu, um abraço pra todos vocês aí. Mas não, te sigo lá no Insta lá. E bacana o trabalho de vocês todos e sucesso aí nesse ano de 2018. Falou, muito obrigado, irmão. Together, velho. É isso valeu, aí. Valeu. Valeu, parça. Segundo ouvinte, no momento Sem Parar, aproveite suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Toca as Drubal. Doutor, eu não me engano, se o RG não vira o ano. Que é isso? Doutor, é louco. Eu não me engano, o RG não vira o ano. Seu cambada de Deus não sabia mais o que fazer, chamando esse velho que nunca quer morrer. Ai. Doutor, eu não me engano, o RG não vira o ano. Que esse porra desse Liminha toda hora entra aqui, né, no estúdio com essa placa Liminha na mão. Não, agora o Bá foi ligeiro, hein, mano. É, não, velho. Bá, ligeiríssimo. O Bá meteu uma cheerleader aqui agora, entra com os pompons, tudo. Vamos pro telefone, sensacional, alô. Marcinha. Ih, caiu a linha. Palmeiras. A linha. Vamos pra mais um ouvinte. Abaixa o volume do rádio, por favor. Fecha a janela do carro, tire do Viva Voz. Sim, tutorial. Quem está falando? É Ítalo. Oi, Ítalo, qual é o seu nome completo? Ítalo Bassaneta Gomes. Bassaneta? Abaixa o volume do rádio, por favor. É, escuta pelo telefone, irmão. Escute por telefone. É, seus amigos escutam pelo lugar. Rapaz, mas você tá no ponto de ônibus? Onde você tá? Não, os amigos, tá no bar. Tô no fretado. Tá no fretado? Tem como fechar a janela do fretado? E mandar todo mundo ficar quieto aí, ó. É, parece que... Fecha aí. Parece que você tá no fritado, velho. Pronto. Oh, tá ruim. Melhorou? Não. Ah, Ítalo, tá bem complicado, não dá pra ouvir nada, cara. Você tá no Viva Voz, mano? Não, tô não. Tá bem, olha, tá muito difícil, Ítalo. Olha. Marquinhos. Olha, desculpa, é que até como prêmio de consolação, Ítalo, dá o seu nome completo de novo. É Ítalo Bastoneto Gomes. Ítalo Bastoneto? Bassaneto Gomes. Bom, você ganhou aí um boné Estádio 97 Vista Aérea, mas infelizmente não dá pra prosseguir com a tua ligação, porque tá no acústica, tá ruim. Tá impossível, ruim. Cara. Perdão, viu? O pessoal, beleza. Abraço pessoal do Fretado. Alô. Abraço a todos aí, cara. Obrigado. Fretado. Duas coisas que são ruins, viu, Shadow? A ligação dele, porta sem baçaneta pra você abrir. É difícil. Cruel. Você fica preso. E quando ela sai na mão, gente? Nossa, já ficou preso, gente? Vamos já. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida... sem parar! Ô Marcão, meu vizinho tava com essa tosse aí, viu? O quê? É mesmo? O que aconteceu com ele? É, morreu. Morreu? Caraca, ele... Peraí, falou e morreu? Doutor, eu não me engano, o RG não vira o ano. Ô, seu bunda branca. Doutor, você que chamou eu a música. Eu não me engano, chamei porra, o RG não vira o ano. Olha ali minha. Deus não sabia mais o que fazer, chamando esse velho que nunca quer morrer. Ai, doutor, eu não me engano, hoje eu viro o ano. E aí eu vou te mostrar o que eu vou virar. Inclusive, você que chamou a música. Calma, inclusive, RG, eu tô que nem o Lula, cara, eu tô com a imunidade baixa. Alô, quem fala? Alô. Opa, quem tá falando? Jorge. Jorge, do que é Jorge? Jorge Frois. Frois. Isso. Jorge Frois. Quantos anos, Frois? 50. Opa, e o bairro, Frois? Eu moro no Taboão da Serra. Ah, lá do Taboão. Velho, lá do Taboão, Jorge Frois, sexta-feira, velho. Ô, Jorge. Nessa idade é Freud, não é, velho? Nossa! Veste de carnaval, né? Filho, nota 9,5. Cadê essa mala, hein? Vida de gêmeos, nego. Cadê o Alê, velho? Cadê essa mala? Olá, eu sou o Alê. Amigão, abaixa o volume do rádio, por favor. Baixou? Não. Não, ainda não. Rapaz. Ô, Frois. Aquele som metálico, gente, cara, né? Meu, abaixa o volume. Ô, Frois. Desliga o rádio. Escuta pelo telefone. É que ninguém tá esperando que vai entrar no ar, né? E do nada, o Frois vai lá e dá aquela... Cadê o Frois? Frois? Frois sumiu. O pessoal tava mexendo no quadro de telefonia aí. Tão mexendo ainda? Acho que tá, é melhor dar uma olhada lá, viu? Tô preocupado, hein? Quem é? Aquele nosso técnico de TI, aquele... Começa com o Silvio, começa com S, tá estranho, hein? Sei não, hein? Tá estranho. Porque numa dessa aí o Jorge até já foi. Entendeu? Uma dessa já até já foi. Olha, deu medo. Eu vi aqueles caras mexendo no quadro de telefone, mas deu medo. Mas você tem razão, é verdade. Tinha deu um medo, não, tinha rapaz. Tinha uma tesoura na mão. Eu fiquei com medo. Olha aí. Tá vendo, ó? Tá vendo, olha aí. Tinha um tal de... Tá moiado. Frois, tchau. Aí, desculpa, Frois. Não tá. Não. Nossa. Tá. Mas você tá com medo porque você não viu lá na área, lá os caras fazendo os gatos lá, malandro. Eu vou te falar. Não, mas você, ô Sombra, você tem que tomar cuidado, cara. Sabe por quê? Não. Muitas vezes aí isso pode ser sabotagem, cara. Sabotagem? Sabotagem. Acha, é igual aqueles caras aí que se veste de funcionário de empresa de energia elétrica, ou então de empresa de água, pra roubar idoso. Sabe, sim, que ele entra lá, ele vai direto, mano, na casa do idoso, porque ele sabe que o idoso vai sacar naquele dia religiosamente sagrado, sim, pra comprar seus remédios, sim, e tudo mais. Aí o cara finge que é funcionário, ele toca na casa do idoso, entra, sabendo que o idoso já deve ter ido ao banco pra sacar aquele dinheirinho suado da, sim, aposentadoria e tudo mais. Ele, além de roubar os idosos, muitas vezes amarra os idosos na cama, ou então numa cadeira. Mano. Ou faz até coisa pior. Ó, mano, posso esses caras que vêm trabalhar em emissoras, Sombra, muitas vezes aí eles podem ser encomendas de rivais. Então tome cuidado. Ninguém checou a vinda do nosso aqui. Já vai ver. Mota tem história, eu também tenho uma historinha a respeito aí. Mas antes, vamos falar aqui do Sem Parar. Se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chegar logo no cinema? Então vai de Sem Parar. É Sem Parar para estacionar, Sem Parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367, receba em casa, sem custo, sua vida. Boa. Sem parar. Conta aí, Motinha. Ó, vou te contar. Eu cancelei meu plano de TV a cabo, sim, né? E mudei de operadora, lógico. E aí você tem que fazer. Você conseguiu aquele... isso? Eu consegui. Aí você tem que fazer o agendamento pro cara vir buscar o aparelho, fazer aquelas coisas. Beleza, eu fiz o agendamento. Aí, no outro dia, apareceu um cara no prédio falando que eu tinha agendado e que ele tava lá pra ir buscar, que tava combinado, falou meu nome, falou tudo. Detalhe, eu não tava em casa, mas meu porteiro não deixou entrar, porque eu não tinha deixado avisado nada. Aí eu liguei, quando eu cheguei, falei, como assim? Peguei e liguei, né? Ela falou assim, não tô sabendo de nada, não. Então o cara tinha informação. Ele já foi informado. Tinha informação lá de dentro e tal. Deram a fita. E se numa dessa o porteiro libera o cara? Se abrir, já era. É, filho, é perigoso essas coisas, velho. Muito perigoso. Eu tenho uma história, eu não, né? Minha madrinha, uma vez, já com mais de 60 anos, e ela tinha... O meu padrinho tinha restaurante, etc e tal. Aí chegou na casa dela, lá um cara vai vir entregar a caixa de vinho do senhor tal, não sei o que lá. Caixa de vinho, etc e tal. Ah, pois não, isso aí é anos 80, hein? Caraca. Isso é anos 80. Beleza, entra aí. Né? Foi lá, abriu o portão lá na Vila Guilherme e tal. Bom, entrou, era assalto. Não. Rapaz, ela pegou a primeira caneta em cima da mesa, aquelas canetas Parker, sabe? Sim. De metal. Ha! Tacou no peito do cara, furou, ainda se atracou com o cara. Vixe, meu Deus, corajosa, caraca, hein? Hã? Corajosa, né? Corajosa. Ué, o cara saiu numa vula. Ó, fugiu. Vula, essa falou assim, meu, deve ser a velha, tá doida. Imagina, baixou. Olha que louco, mas acontece muito isso. Era... Em prédio acontece muito entregar flores, falar que vai entregar alguma encomenda, né? E tem muitos porteiros que abrem a porta, viu? Bom, primeiro que se mandarem flores em casa, eu já mando dispensar. Quem que vai mandar flor em casa? É verdade. Não. O que foi? Peraí, Vera, tá aqui. Mas de repente, ô Sombra, e se de repente... Tá desfugado aí. E se de repente a Ale, por exemplo, tiver mandado flores pra você, ô Sombra, você vai fazer morte. Satisfeita? Não, não é morte. Ó, não é um perfil dela. É morte. Ela tá avisando, vai morrer. Por exemplo, você quer ver quantas vezes a gente embica o carro pra fazer uma conversão? Você embica o carro na garagem, o porteiro já abre o portão. Já aconteceu com vocês? Acontece direto isso, cara. Isso é verdade, cara. Não, tem pra muito mim não, porque aí eu tenho o controle. Não. Do teu prédio. Você embica num prédio qualquer pra fazer a conversão, pra ir voltar, arruma. Ah, o porteiro já abre. Mas isso aí é mau preparo dos funcionários da empresa, viu, Vera? Vai ligar o porteiro corintiano aqui reclamando que ele tá falando mal dos porteiros. Não, mas assim, ó, vocês estão falando de casos aí que estão acontecendo em domicílio, cara. Eu, no carnaval do ano passado, tava andando na rua, do nada veio uma mina e me roubou um beijo, Vieira. Meu Deus. Você acredita nisso, mano? Acredita, Maurício? RG número 2. Esse é o mais virgem da América, mano. Você é mó anti, mano. Você é mó pega zero, velho. Você vai arrebentar nesse carnaval, Marcão? Ah, mas com certeza, RG. Fantasia nova, mesmo com a imunidade baixa aí, mas malandro. Vai. Fantasia nova, mano. Carnaval não tem tempo ruim, não, irmão. Não tem doença, não tem nada. Você vai pro tiro? Facilmente, irmão. Fantasia nova, Marcos. Você vai pra onde? Vai, vamos passar aí seu cronograma do carnaval. Tem uns bloquinhos aí na Vila Madalena, já começa esse final de semana. Aliás, já tá rolando. Faria Lima aí. Vamos fazer um cronograma bacana aí. Tirando que no meio também do carnaval vai rolar uma baladinha boa lá na Dom Pedro, lá que eu não vou falar pra não fazer a propaganda, mas tem o tal de Arman Van Buren aí que é arregaço, irmão. E a cantada vai ser legal hoje. Ah, hoje é bom. Boa, RG, boa. Você tá gripado, velho. Já a cantada do Marcão, você guarda essa aí pro seu carnaval aí. Boa. Pra você não ficar mal na fita, tá bom? Olha aqui, no nosso computador aqui a gente recebe mensagens através do site da 97fm.com.br. O Gustavo Araújo Prado. Boa noite, o Zé Fontinha não te fala quem será o novo diretor de futebol do Corinthians, mas eu te falo. Olha. Ixi, Maria. Será o Coronel Marinho, afinal ele entende tudo de arbitragem. Deitada no mano. Deitada total. Inclusive ele poderia ajudar a tua rosca, que tá no regime semiaberto. Mano. Ô, Bá, sumiu as mensagens aqui, Bá. Bá. Sumiram as mensagens. Hoje tem decreto? É o último dia no... Vamos ao decreto? Hoje tem decreto. Bora. Tem. Vamos ao decreto. Ó. Olá, eu sou a Lê. Fala galera do estádio, decreto especial de sexta-feira. Quem alivia é sal de fruta, quem leva a bola é confeiteiro. Hoje eu vou meter o louco e esfarelar o salgado, porque o amor é igual a pirulito, começa no doce e acaba no palito. Então me chama de travesseiro, porque hoje eu vou colocar só a cabecinha, porque eu não sou tobogã. Mas depois que você me usar, vai ficar toda molhadinha. Então vem com o bonde das veteranas barra divas barra poderosas. Com Letícia Spinner, Alessandra Negrini, Carolina Dickmann, Solange Flazão, Cláudia Raia, Cláudio Mota, Dona Encrenca, eu e ele, Azaia. Obrigado, Chama Mandinho. Letícia Spinner. Letícia Spinner, Frazão, Flazão. Frazão. Flazão ele mandou, não foi? Flazão. Oh, mas ele desenterrou uma bacana, hein? Alessandra Negrini, vou te falar, hein? Ela é bem. Ela é a rainha. Isso aí da tem cara de que gosta, mano. Mike Lasanha. Ela é a rainha. Ela ou a filha do Fábio Júnior, a Cléo Pires? Ah, eu sou mais Alessandra Negrini. Alessandra é mais bonita, hein, mano? Quem quer disputar? Não, mas quem tem mais cara de danada? Cara de danada. Danada Alessandra. Olha. Ah, não. Cléo Pires tem cara de danada. Alessandra que é rainha do Baixa Augusta, velho. O Igor Mendonça pergunta: o que vocês acharam das declarações do Henrique Dourado na apresentação do Flamengo? Maldade ou se expressou mal? O que ele falou? Eu não sei o que ele falou. Talvez o Mano saiba o nosso que falou. Menino do Rio. Menino do Rio. Ah, não achei que ele... Mas o que ele foi falou? Maldoso, não. Pra falar a verdade, Sombra, essas declarações aí o pessoal tentou polemizar, cara. Inclusive o Igor pode pegar as frases aí que ele tenha dito que talvez aí possa ter gerado alguma polêmica, mas eu não me recordo de nada que ele tenha dito que tenha sido provocativo ao Fluminense, não. Então tá bom. Daqui a pouco a gente se lembra. Se você não lembra, é porque não teve. É. Pois é. O Rodrigo Catingueira, as piadas do RG chegaram em um nível tão alto que você tem que rir pra não perder o amigo. Que maldade, velho. Mas a piada foi muito boa, hein? Foi boa. Ô, Catingueira. Não é igual do palhacinho aqui das 10 ao meio-dia no Morde a Sopra, mas foi boa. Ô, Catingueira. Foi boa, para. Palhacinho não dá. Vou nem te responder, Catingueira, pra não te dar ibope, né? Nossa. Deixa eu ver quem mais aqui mandando mensagem. Nossa. O Thiago de Azevedo, Diamante. Chupa, o Verdão vai golear o Santos 5-0 domingo. Eita! Você acabou de dizer que de dia, de noite, de semente, né? Semente mesmo. O Sander de Assis. Nenê, Trellis e Cueva relacionados pro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já? Pergunta pro Marcão se o Dorival já disse se esses caras irão estrear amanhã. Não. Não, provavelmente, cara, como opções aí o Cueva que vinha jogando já, provavelmente eu acho Cueva que vai. Sempre, Cueva né? Sim, né? Não, mas não vão começar o jogo, a escalação já tá definida. Só duas mudanças aí com relação ao jogo contra o Madureira. Volta o Petros aí, sai o Araruna e com relação também à saída do Anderson Martins, entra o Bruno Alves. O Marco Lupe, meu Deus, o Mota desenvolvia talentos? Você falou isso, Mota? Eu trabalhei na empresa de consultoria do Chuchu. É, ele desenvolvia talentos. Não, mas isso era cabide de emprego, porque a empresa era dele. Só pra justificar um dinheirinho pra você. Pra satisfação pra você. A pergunta que não quer calar é o seguinte: você acha que ele ia ser mandado embora algum dia? Nunca. Gente, eu vendi minha parte. Gente, vocês não entenderam. Ele desenvolvia talentos. Olha aqui, o Marco Lupe ele complementou assim: qual o futuro que uma pessoa desenvolvida pelo Mota tem? Então, uma pessoa que não tem consciência que nem você. Nossa! O Evandro de Toledo, boa noite. O que acharam da atuação e da zoada do Neymar contra o Rennes? Aqui na Inglaterra, eles veem o Neymar como a volta do futebol arte do nosso país. Por que no Brasil focam mais nas polêmicas e não em suas grandes exibições? Ah, mas eu acho que tem muita gente que foca na polêmica lados, e também na exibição, viu? Olha, mas não sei não, viu, Sombra? A imagem que o Neymar tá construindo na Europa, claro, o talento dele é inegável. Mas esse fato dele aí não ter dado... Ele deu a mão e na hora que o cara foi pegar a mão lá, ele tirou e não ajudou o adversário a levantar. Isso aí pegou muito mal lá, inclusive ele deu uma resposta falando aí porque o pessoal tá chamando ele de arrogante, de prepotente. E as atitudes dele não são nem um pouco aí favoráveis a ele mesmo. É, vira e mexe o Neymar e dá umas espanadas, o Neymar arruma polêmicas onde não precisa arrumar. Aquele lance lá que ele poderia ter cedido a bola lá para que o Cavani batesse o pênalti lá e passasse o Ibra na artilharia como maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Ele foi lá e bateu o pênalti, sendo que o jogo já estava praticamente, porra, quanto já estava aquele jogo? 7-0. Ô, mano, mas aquele o Neymar, ele com algumas atitudes dele, Motinha, ele vai cavando a própria cova, cara. O Neymar, ele saiu mal do Santos. O Neymar, ele saiu mal do Barcelona e pode ser que ele saia mal do Paris Saint-Germain. Ô, mano, mas esse da mão, que ele estendeu a mão e tirou, ele fez uma trollagem com o cara, porque o cara tava batendo nele o tempo inteiro. Ele podia ter, né, revidado, dado uma porrada, ele foi engraçado até. Né? Ele foi, brincou com a história. Você pode continuar batendo que eu vou pra cima e vou fazer gol e tal. É. Agora, o do Cavani, sim, concordo que foi ali, foi errado, mano. Mas, ô Motinha, essa atitude em si, cara, ela é mais uma dentro de um pacote que não favorece o cara, entendeu? É, o Neymar, eu acho ele muito bom jogador, tá na cara que ele vai ser talvez a referência do Brasil na Copa do Mundo, pelo menos é isso que espera-se dele, mas as atitudes dele são imaturas, cara. Na hora que a gente pensa que o Neymar amadureceu, ele volta capitão, novamente, né? Com, sabe, com atitudes aí que colocam realmente a maturidade dele em xeque. Mas enfim. Mas vai continuar ganhando muito. Continuando com as mensagens... O Thiago Santos diz: o André do Esporte tá indo pro Grêmio. É, meu isso. Deus. Porra. Ah, eu gosto. Mas ó, André, não dá pra criticar, não, cara. O Grêmio tá ressuscitando cada morto. O Grêmio ressuscitou o Cortez, o Léo Moura, o mas Douglas. Juntos assim, uma hora. Não, mas ô, Matinha, não dá pra criticar o Grêmio. Ó, Michael Sol e André, possivelmente aí vão ser a dupla do Campeonato Brasileiro. Ah, eita! Ó, e sem contar que tem Luan, Everton e Arthur no meio também. É. O Arthur, inclusive, tá voltando já, ele tá treinando já com... Vai ficar o Arthur? O preparador físico, ele tá fazendo trabalho de fortalecimento muscular. É, e o a princípio ele fica, ele tá voltando. E o presidente do Grêmio deu uma entrevista ontem, RG, e, mano, referente justamente ao Arthur, dizendo que, independente do que aconteça esse ano, se vende ou não vende o Arthur, que até dezembro ele joga no Grêmio. Ou seja... Mesmo que ele seja vendido, ele vai ficar... Continuar até o final de 2018. Uai. O Marcos Vinícius Mendes diz aqui: vocês viram o que aconteceu no jogo da Chapecoense? Torcedores, sim, do Nacional fazendo alusão ao avião que caiu. Nossa, parece que querem excluir o Nacional da Libertadores. Mas merece. O que vocês acham sobre isso? Torcedor pode fazer com que uma agremiação seja punida? Sim. Pode. Claro que o já avisou, vai ser o julgamento desse caso. O Grêmio não foi punido no caso do Aranha? O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Então, no caso do racismo. No segundo jogo, na segunda-feira, vai ser o julgamento, né, mano? Agora, eu particularmente acho assim, ó, os caras... O cara já foi expulso, por né? Por causa de meia dúzia de idiota, entendeu? Punir o clube, essa é a maior prova... De que esses caras não têm o mínimo de consciência, cara. Porque eles vão ser punidos, eles vão continuar sendo imbecis, cara. Eles vão continuar fazendo. Mas, por exemplo, esse não vai entrar mais no estádio, porque ele já foi banido pela... Uma questão não é só essa, Motinha. Duvido. A questão, cara, é que muitas vezes aí os clubes... Ontem, por exemplo, houve um jogo lá do Santa Fé. Não sei se chegaram a acompanhar. O Santa Fé, ele marcou um gol de pênalti no final do jogo. Tava empatado o jogo em 2-2. O Santa Fé jogando fora de casa. Houve um pênalti pro Santa Fé no final da partida, o cara deu uma solada quase no rosto do cara no último minuto, um pênalti imbecil cometido lá pelo time. Qual que era o time? É o Táchira, se eu não me engano. Foi Táchira e Santa Fé ontem? Pode ser, acho que foi. O cara bateu o pênalti e fez o 3-2. O cara, pra poder sair do gramado, o trio de arbitragem, fizeram ali, Sombrar, um bloqueio de policiais. Devia ter no mínimo uns 15 policiais, inclusive protegendo a frente da arbitragem, o teto com escudos e a traseira dos árbitros. Isso também tem que ser punido, né, mano? Mas é que tá, Motinha, quando cai um copo aqui nos gramados brasileiros, o árbitro relata em súmula, ele fala que é um absurdo, a Conmebol vem tirar mando de clube brasileiro. Esse tipo de situação patética e grotesca, ela acontece jogo após jogo. Foi o Tátira mesmo aqui, ó. Foi no campo do Tátira ontem. Foi sim, mano. Santa Fé ganhou 3-2 fora de casa. Pois é. Então, cara, essa situação aí pra outros clubes, quando eu falo que o brasileiro é prejudicado na Copa Libertadores da América, o pessoal fala: imagina, isso é complexo de inferioridade. Não é. Onde vocês já viram aqui, qual campo brasileiro, um policial militar num escanteio, quando o adversário vai cobrar, ele fazendo uma barreira ali pra que não atirem coisas no jogador. De vez em quando cai um copo ou outro, um chinelo, alguma coisa do tipo, sim, mas não é uma atitude aí de toda a torcida. É um ato isolado de um torcedor. Mas um único e exclusivo torcedor. Tá bom. Lá não, RG. Chovia copo, chovia chinelo, chovia rádio. Nada acontece. Desde que a gente se conhece por gente e acompanha futebol, a gente vê isso. Agora tá bom pra eles, ô Maurício. Tá bom pra CBF, tá bom pra Conmebol. Os caras estão ganhando dinheiro pra caramba, não tem que responder a ninguém, não tem que se preocupar com ninguém, nem se responsabilizar por ninguém. Quer dizer, que o Nacional, entendeu? Perdão, RG, é que o Nacional ele emitiu aí uma nota oficial do clube repudiando a atitude do torcedor, mas não vamos nos esquecer que o Nacional já é reincidente nisso. É, mas não basta. Aquele jogo do Palmeiras, quando o Palmeiras jogou com o Nacional lá, não foi o Palmeiras que o cara também fez o sinal assim de macaco, apontando pra pele, passando o dedo assim? Todos eles, então, né? Mas não basta. Foi o Palmeiras que foi jogar lá? No... Foi o time brasileiro, não lembro qual clube foi. Eu acho que deve ter sido o Palmeiras. Pode ser. Mas enfim. Ô, mano, a respeito do Henrique Dourado, eu vou colocar aqui o áudio, e talvez ele não esteja tão bom o áudio, mas vamos ver como que fica no ar. Sim. E, sinceramente, fazendo um pré-julgamento, eu acho que ele foi infeliz mesmo, mas... Eu não reparei, vamos ver. Vamos lá. Pra mim, que venho de um... desde times pequenos e minha carreira tem crescido, então acho que quando você passa por times menores expressões, você chega num clube da grandeza, que é o Flamengo, você dá valor, né? Então... Bom, aí tá o trecho... Obrigado ao Marco aí, valeu. Ô louco, velho, falou clubes pequenos, se referiu ao Fluminense ou Palmeiras, ou ele bateu de tabela no Palmeiras. Ah, isso, você vê assim, ele passou pelo... Vamos pensar assim, pô, passou pelo Palmeiras, pelo Fluminense, vai dizer que é de menor expressão. Mas vocês precisam entender aí talvez qual que foi a pergunta feita também. Ouvindo assim, Sombra, pode ir à margem pra dúvida. Com certeza vocês têm razão. Jogou no Cruzeiro também, jogou? Mas quando ele fala a respeito aí de times pequenos, vocês precisam entender também o que foi perguntado. Eu não lembro qual tenha sido a pergunta, talvez. Mas aí o cara tem obrigação, mano, de citar, falar, ó, eu vim do Fluminense, eu joguei no Palmeiras e tal. Vim pro Flamengo, é um time com grande expressão de torcida. Vamos lá, a carreira dele, RG, ó, clubes profissionais. Ele jogou no Flamengo de Guarulhos, na Lemense, no União São João, no Santo André, no Cianorte, na Chapecoense, no Mojimirim, no Mirassol. E aí sim ele começa. Santos, aí depois ele foi pra Portuguesa, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória de Guimarães. Aí ele chegou no Fluminense e agora no Flamengo. É que precisa dentro ver o contexto, do contexto, né? Utilizado, é o que eu falei. Ele tava fazendo uma referência ali, talvez aí, aos times pequenos, e não foram poucos que ele passou. Flamengo de Guarulhos, Lemense, União São João. Eu também acho. Santo André, Porque se você for olhar, RG, o Mano acabou de citar, ó, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Fluminense. São quatro grandes. O cara não tem nem que lembrar dos pequenos, velho. Desculpa. Eu acho que você daria um bom advogado. Não, mas é verdade, Sombra, porque o Henrique Dourado, inclusive, até respeito pelo Fluminense, sabe por que, Sombra, eu duvido dessa resposta que ele tenha atacado o Fluminense? Porque o próprio Henrique Dourado, ele poderia ter entrado na justiça, como outros jogadores do Fluminense fizeram, para poder rescindir o contrato. O Henrique Dourado, ele foi até elogiado pelo Abel, ele foi elogiado aí pela diretoria do Fluminense, porque ele não fez isso e fez com que o Fluminense ganhasse um dinheiro ainda com a transação dele. Então é por isso que eu duvido da resposta dele com relação a isso. Eu só sei que eu tô com um problema na bateria do meu carro, já não deixou na rua. Tô precisando trocar a bateria do meu automóvel. Então presta atenção. Então eu preciso de uma dica do Vieira. Presta atenção, então. Presta atenção, é isso aí, RG. Agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos, especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Tem. Caminhão? Tem. Tem. Moto? Também tem, RG. Tem até para no break, cara. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Boa, Vieira. Corre lá, faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone. 3197-0266. Repeat. 3197-0266. Ou então acesse o site www.baterias0km.com.br. E lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser baterias 0 quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias 0 quilômetro. A brinde é bom. Sombra... Qual que é a frase? Repita, por favor, eu sou ruim de memória. Ó, bateria 0 quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa. E Sombra, a partir da semana que vem, toda sexta-feira, o ouvinte que ligar e disser esse merchan, além de levar o kit, concorre ao final do programa a um kit churrasco sensacional pra já dar aquela... Tá falando sério? Sexta-feira, toda sexta-feira vai concorrer a um kit churrasco, hein? Churrasco. Eu vou ligar aqui, velho. Isso é louco, mano. Bateria Zero Quilômetro, que tá com a gente agora aqui no Estádio 97 por muitos. Por muitos meses. Quiçá anos, tá bom? Boa, é isso boa. Aí. Estádio 97, vamos a mais ouvintes. 3284-7097, já em ritmo de carnaval. O Sombra é anão, é anão, é anão. Sentado na madeira, ele vibra de emoção. O Sombra é anão, é anão, é anão. Sentado na madeira, ele vibra de emoção. Canta aí baixinho. O Sombra é anão, é anão, é anão. Sentado na madeira, ele vibra de emoção. Os ouvintes são fantásticos. Porra, não é mesmo? Dá pra fazer encher um pendrive, velho. Só ele sair tocando no que é bloquinho por aí, mano. Alô! Alô? Alô? Oi? Oh. Alô? Tem dois alô, agora, hein? Então vamos lá. Primeiro, tire do Viva Voz. Primeiro tirei. Passo. Legal. Abaixe o volume do rádio. Baixei. Boa, agora temos como participar. Qual o seu nome? Ivan. Ivan do quê? Ivan Luiz Victor da Silva. Ivan Luiz Victor da Silva. Quantos isso. anos? 34. E o bairro? É, Jardim Las Vegas, Guarulhos. Ih, velho, Jardim Las Vegas, sexta-feira. O que, que o Ivan Luiz Victor Silva vai fazer? Eu não sei, velho, mas eu vou perguntar. Tem alguém Victor ainda? Ai, ai, ai, ai. O Palmeiras tá invicto. Palmeiras é invicto. Palmeiras. Então precisamos quebrar esse selinho amanhã. Nossa. Palmeiras está... Amanhã? Domingo, velho. Domingo. Ô, Marcão, mas não tinha uma mulher no telefone com ele? Eu ouvi uma voz feminina, senhor. É, minha noiva, Fernanda. Ah! É que enquanto eu tava dirigindo, ela tava tentando ligar. A gente tenta todo dia. Ela é sua noiva? E me diz uma coisa, você lembra da primeira cantada que você deu nela? Vixe, difícil, hein? Acho que eu mandei uma música num karaokê pra ela. Ah, meu Deus. Música no karaokê? Que música que foi? Ah. Putz, eu não vou lembrar, eu tava confidente. Um pouco mas ela lembra. Ele não lembra, mas ela deve lembrar. Ela lembra. Ô, Ivan, o Bá tá pedindo Instagram da tua namorada aqui, velho. O Bá. Sei. É melhor ele ver o meu. Toma, Pedro. É o Bá. Ok, mas o Vieira quer o seu. É. Fala aí, Ivan, qual é o seu que eu vou ver? É a duplinha. O meu é IV Luiz com S. Vai lá, Vieira, sai que é sua. O Mota tá. Deixa eu ver se tem uma foto de sunga. Através do dele a gente pode ver a noiva, né? Vambora. É um índio, né? É um índio, né, velho? Só falta o penacho na cabeça, né? Vambora. Mas você não sabe o nome dela. Você tá. Você tá com o boné? Você tá com o boné de Nova York, não? Ah, moleque! Alegria do Vieira! Você é uma bichona! Fecha, agora você dá ré no time mesmo, velho! Alegria do Vieira! Ai, moleque! Não, é que mamou nós achamos pai, o verdadeiro Ivan. Como que é, mano? Mamou no pai, Vieira. Mamou no pai é demais. Você viu a alegria, mano? Ô, Ivan, e a tua noiva deve lembrar da música que a conquistou? Você lembra, mano? Acho que era uma música do Belo. Ah, meu Deus. Puta, ele não quer falar de vergonha, né? Já não quero mais tocar nesse assunto. Já desisti das músicas. Ele não quer falar de vergonha. O Marcão deve conhecer. Ah, o Marcão conhece. Conhece. O Marcão é o Belo do estádio. Música do Belo. Conhece. O falando nisso, Ivan, já que você falou que a primeira cantada que você deu na sua mulher foi com relação a uma música, é isso? É. Isso. Então vou mandar um salve aí pra rapaziada aí, que quer chaver com a mulherada aí também, puxando o assunto de música. Ah, é? É. Como que é? Você vai chegar pra gata, tá filmando aí, motinha, tá filmando? Vamos lá. Um, dois, três e vai. Então é o seguinte, mano. Você vai puxar assunto com a gata de música, certo? Certo. Você vai chegar pra mina e vai falar assim, gata, você não é música, mas tá na minha lista de reprodução. Boa. É, uma cantada musical aí pra galera aí no carnaval, essa aí é boa. Sugestiva, aliás. Gostou, Sombra. Ivan? Gostou? Gostei. Ô, Sombra, você me permite fazer uma observação? Faça. Se não for pra ofender a gente... Tá? Não, pelo contrário, eu queria agradecer vocês, porque eu escuto vocês há muitos anos. E vocês foram muito importantes pra mim. Pode parecer bobagem, pode parecer que eu tô querendo puxar o saco de vocês, mas realmente quem passou sabe. Vocês foram extremamente importantes na minha vida e na vida do meu irmão, porque o meu irmão perdeu um filhinho, né? Sim. E a gente, na época, a gente estava muito para baixo e, cara, parece coisa de Deus, né? A gente passou a ouvir o estádio todo dia e, cara, dar risada e se aproximar, e vocês foram fundamentais no nosso processo de recuperação para que a gente não entrasse numa depressão, de repente. Bom, isso então, que você tá falando, cara, meu... Não tem preço isso aí, viu, cara? Não tem preço, cara. Isso aí é legal. Total agradecimento a vocês, e tempos depois a gente conseguiu até ir aí assistir um programa, né? Uhum. Quando ainda tinha... Na época a gente mandou um e-mail pro Bar, eu mandei, o Bar respondeu e a gente foi. Tenho fotos, eu cheguei aí numa torcida do antigo patrocinador lá também. Cara, vocês são... sensacionais. O Mano, na ocasião, saiu empurrando a CG pra atravessar a Paulista. Mas sempre aí, ó, que é correria, aí. Mano, que é do povo. Era, né? Mano, correria. É nóis, parceiro. Hoje o Mano ficou cierto. É o Mano correria, porque não corre mais, né? Imagina, sempre na atividade, mano. Sabe o tamanho da máquina hoje, viu, velho? Que ele desfila no Rio. Imagina. Muito obrigado, de verdade. Nós agradecemos, cara. Fazem parte da minha vida. Falou, cara. Valeu, velho. Força pra você e pro seu irmão. Nós que agradecemos. Ô, Motinha, isso é bacana, cara, porque, é claro, é gratificante pra gente aí poder ouvir palavras como essa, porque a gente não sabe, muitas vezes, a gente tá no estúdio, a gente tá aí participando do programa, a gente não tá quebrando o pau, né, pra gente. A gente não tem noção do que acontece na vida das pessoas e o que as pessoas estão passando também naquele exato momento. Sim. A gente tá preso num mundo ali que a gente tá quebrando o pau entre a gente. É um bate-papo de amigos ali numa mesa de rádio. Exatamente. Mas, pô, cara, a gente tá servindo às vezes aí até de consolo aí, reconfortando, claro, companhia, famílias, né, etc. Mano? Porra, cara, é bacana, cara. Obrigado mesmo. Eu tô tremendo. E, mano, relaxa, Ivan. Peraí que o Vieira vai fazer você relaxar. Não, e outra, o Ivan e mano, cara. Às vezes, por pior que seja a situação da pessoa, o cara para e pensa, fala, pô, tô vindo no estádio, pelo menos eu não sou mota. É verdade, isso é verdade. Olha que deitada no Motinha. Mota é meu brother. Imagina. Você falou de coração, seu lixo. O Mota é meu brother. Não, mas o Mota é um lixo. Pra fazer todo mundo se sentir melhor. É um lixo. Vocês são um lixo. Ô, Marcão, o que você tá achando do Mota hoje? Veio com o Apollo do Tele Santana. Ele tá todo feliz. Ah, e o Conga da escola. Lembra aquele Conga vermelho? Que é style, mano. Coitado do Motinha, mano. Tênis vermelho é style. É muito legal, sim, você falar isso. Isso só prova o quanto vale o rádio, velho. A gente não tem noção, né, velho? O quanto é importante o rádio. Não, eu tenho até noção disso, porque eu me coloco nesse lugar. Eu já cansei de dizer aqui, quando eu era pequeno, nós não tínhamos televisão, nós tínhamos um rádio na minha casa. Televisão eu ia assistir no vizinho. Sim. E final de semana, que era luta livre, era algum programa qualquer. Telequete. Mas a semana, durante a semana, era rádio. E eu assistia rádio. Assistia rádio por quê? Porque eu ligava aquele radinho lá de madeira, né? E ficava sentado, debruçado na mesa, olhando pro rádio. Mas você sabe, Regi, você tem razão. Eu não sei. Então eu assistia o rádio, velho. Pode ser uma sensação errada que eu tenho. Pode ser. E nada contra a televisão. Tão presente em todos os momentos. Mas assim, eu, quando moleque, aprendi a gostar de rádio, me apaixonei por rádio logo aos 11, 12 anos de idade. E já passei por muitos problemas também, síndrome do pânico, e o rádio era meu grande companheiro. Cara. Mas o rádio, ele me passava assim, eu tinha televisão também e tinha o rádio. Mas o rádio, ele me trazia mais proximidade e companhia do que a televisão. Sim, você vai com o rádio, você vai pra onde você quiser. Pra qualquer lugar, né? Exatamente. Você leva o rádio pra onde você quer. Você consegue fazer outras coisas escutando o rádio, exatamente, né? E outra, tá cozinhando, tá escutando o rádio. Você tá embaixo de um carro arrumando que você tá escutando rádio. Uma lembrança que eu tenho, cara, de ouvir rádio, cara, é ouvir nos jogos do São Paulo no final da década de 80, ali começo da década de 90. Lembra quando com a gente meu ganhava pai, tudo, mano? Ou ouvindo aqueles motorrádio, cara, ouvindo o jogo na garagem com meu pai. Então, cara, vocês ainda que... Eu, cara, passei por um negócio falando de rádio. Pô, o Grêmio é de Porto Alegre. Na década de 80 e 90, a gente não tinha internet, não dava pra ouvir por app. Eu tinha um rádio que eu fiz o meu pai comprar, cara, lá na Zona Franca de Manaus. É que é de ondas médias. Onde as médias, longas e curtas. Ondas tropicais. Eu pegava a rádio gaúcha, cara, e eu colocava a antena da rádio grudada no ferro da janela pra dar contato. Pra dar mais contato. E eu ouvia assim, ó, chiado. Eu lembro do Campeonato Gaúcho de 87, cara, como se fosse hoje. Eu lembro eu ouvindo a decisão de pênaltis no rádio, na janela, cara, o rádio é um negócio espetacular, não tem nada igual. Uma das maiores emoções no futebol foram através do rádio. Sim. Seja na narração do Fiore Gigliotti e do Zé Silvério, que eu sempre ouvi demais. Sabe, assim, putz, cara. Aliás, o gol pelo rádio é o gol mais bonito do mundo, cara. É o mais emocionante, é uma coisa sensacional. Vocês não imaginam a sensação que foi, a emoção que foi. O dia, Marcão, que eu fiz o programa, olha só, Estádio 97, com Fiore Gigliotti. Cara, é demais. Fiore Gigliotti, é os Mar Santos. Passamos a vida ouvindo o cara e o cara sentado do nosso lado. Você é louco, porra, você é louco, cara. Nossa senhora, é demais. E assim, é uma coisa engraçada, agora menos, né? Mas antigamente o pessoal ia muito no estádio com fone, né? Sim. O pessoal ia muito com rádio. Hoje o pessoal não vai tanto, você percebeu? É. Tem muita gente que não vai. Ah, mas vai ainda, na arquibancada não. Você vê, viu, Alvira? Então, eu acho que é o inverso, eu acho que nas numeradas que você vê, na arquibancada você não vê tanto. Ah, na arquibancada você vê bastante. Não sei, eu acho que às vezes você tá acompanhando o rádio, o jogo com o rádio no ouvido é interessante. Ah, é legal. Porque você acaba se informando de coisas que você sequer imagina que estão acontecendo no arquibancada. Exatamente. Não, às vezes você perde, você tá vendo o lance, mas quem foi que levou? Levou amarelo? Não, o cara aqui foi, ele deu amarelo pra quem e tal? E ali o cara já fala, né, ó, foi pênalti sim e tal, você tá ali, você já passa por outro comentário, se bobear você tá lá, você não vê nem o gol, né? Não, então, tá tão agitado, né? Muito bem, ô Vitor! Ivan. Você prefere... Não, mas Ivan. É Vitor também. Ivan, é Vitor. Ivan, Luiz, né? É Ivan, é Luiz, é Vitor e é Silva. Ô louco, nossa. É sobrenome da minha mãe. Como é que é o nome da tua mina aí? Nome da minha da namorada é Fernanda. Fernanda, vai casar ou não? A gente já mora junto, na verdade. Ah, que pouca vergonha. Ah, não casou. Meu Deus do céu. Juntou os trapos. Namorado e namorada, não pode juntar. Aquela coisa. Pega, deixa em casa, vai dormir cada um na sua casa. Pra não ficar fazendo coisinha. Isso. Essa coisa de namorado e namorada viajar e ficar tudo juntinho, não é certo. Tá falando isso, tem uma pessoa lá na boca que tá caindo uma lágrima. É que eu me inspirei no mano. Porque perde o encanto da surpresa, da novidade. Ah, vai no banheiro junto. A única junto. Diferença do humano, por exemplo, assim, a perda da virgindade, ela acaba. É. Porque, por exemplo, assim, a Sombra, tudo que o humano já viu hoje, nesses 15 anos que ele tá... O que, que ele vai ver de diferente? Ele vai ver de diferente o quê? A Thaís com uma cebola na mão, nada. Cozinhando pra ele no domingo de manhã. Assim. Ah, isso nunca vai acontecer. Isso que ele vai ver. Isso não vai acontecer. Esse Thaís cozinhando que, com cebola? Os caras que não. Conhecem a menina e com 6 meses estão casando, velho, tá pedindo pra separar, irmão. Nem conhece a pessoa direito. Quanto eu tô conhecendo agora, depois de 12 anos. Quantos meses? Quantos e a hora que você conhecer, você não vai querer mais, hein? Quanto tempo você tá junto, Ivan? 28. Desde 2006 Quanto? Eu tô. 3 anos. Ah, então, já deu pra conhecer. Depois que casar, vira cebola, velho. Ah, a morcega daqui a pouco já tá com conta conjunta. Já ferrou tudo, velho. Depois que casar, vira cebola. A mulher começa a tirar a roupa, você começa a chorar, velho. Não sabe? É problema. Não, vocês têm filho, ou, Ivan? Não, ainda não. Ainda não. O Ale fala uma coisa legal também, né? Que casar é bom, mas morrer queimado é melhor. Que é isso? A morcega vai te bater. Tá aí do lado, sabe? Dá nele, morcega, dá nele. Ô, Ivan, vamos lá pra você também falar um pouco do seu time. Qual que é? O meu time é o único tricampeão mundial. Nossa, mas de que país? Ah, do pai da tua mãe. Bom, eu não sei de que país, mas com certeza não é da República do Rio Grande do Sul. Ai, que República Rio-Grandense. Podia dormir sem essa, Bia. Separatista. Mas lá tem campeão do mundo. Oi, Ivan. Separatista. Comece a discorrer, velho, pelo técnico que o Marcão tanto adora e defende. O sonho do Marcão é fazer um filho com o Dorival. Eu sou a favor da continuidade de técnico, aí, né? A gente perde muito aí quando a gente... Bom, a gente teve vários exemplos no ano passado, né? O São Paulo trocou de técnico. O time que troca de técnico dá uma complicada. Várias vezes, né? Sim, sim. Mas o Dorival também precisa abrir o olho e acordar, ajudar um pouco, né? Porque não dá pra insistir, por exemplo, essa no Edmar, é a questão, né? Então, Ivan... Mas com relação ao Edmar, cara, eu cito o exemplo aí de novo do Carille lá do Corinthians, lá com o Casim, cara. Os treinadores, eles fazem isso pra não perder jogador, pra não queimar. Sim. E justamente talvez também pra não perder elenco. Oh, mas será que também do lado do elenco, Marcão, pode ter uma história assim, pô, Esse cara aí, todo mundo tá vendo que esse cara, os caras mesmo dentro do elenco vai falar, pô, esse cara, todo mundo vê que esse cara aí não tá jogando bem e o cara insiste com o cara. Não, mas a questão do tempo, tem isso, Motinha. Também. Não tem, mano. Jogador é corporativista, não. O Motinha. Nem o cara sempre, ele sabe, viu, Marcão? Porque ele sabe que amanhã, se ele tiver numa fase ruim também, e o treinador com dois jogos sacar ele do time, ele também vai ficar puto. Ué, mas se o cara souber que, por exemplo, pô, todo mundo tá vendo que o cara é melhor que o outro, ele não coloca. Mas ele vai pôr, Mota. A questão é o tempo disso acontecer, você entendeu? A gente, como torcedor, é óbvio. Óbvio que a gente quer ver o melhor em campo. Olha, mas o treinador, ele vive lá todo dia, você entendeu? Ele tem ali o conhecimento já de bastidores. Então não é tão simples assim quanto a galera acha. Que a maioria dos torcedores que você vê falar, cara, os caras acham que é videogame. Que liga lá, põe quem você quiser e joga. Jogador, futebol profissional funciona de uma outra maneira. Você tem que lidar, cara, com o ego de jogador, que não é uma coisa fácil, você entendeu? Tipo, ter esse lance aí do corporativismo entre os próprios atletas. Então, tipo... Quando o treinador aí faz esse tipo de coisa, é pra preservar o elenco que ele tem na mão. O que você acha, Ivan? O ego é pros dois lados, hein, Marcão? Pro lado ruim e bom. O que você acha, Ivan? É, cara, jogador é uma raça um pouco complicada, né? A gente tem o exemplo do Cuervo aí, né? Sim, né? E, mas realmente, eu concordo com essa parte de não perder o elenco, né? É um choque muito grande quando você... Dá, por exemplo, ano passado, né? O Edmar era integrante do time que acabou salvando a gente do rebaixamento de... Porque tem uma parcela opção, aí, né? Tem um percentual. Mas, pô, cara, insistir num cara que não sabe nem andar e pensar... Não, ele não chega na linha de fundo. Ele não chega. No, como diz o Ale, não cruza nem o cheque, né? É, então, ele não chega na linha de fundo, cara. É impressionante. É do, do meio de campo pra trás. Né? Hã? E o Reinaldo vem de bons campeonatos, né? Pela chave, é, pela então, ponte, essa então... que é a grande questão, porque o São Paulo mesmo fez um estardalhaço, né? Falando, não, ficaremos com o Reinaldo, porque todo mundo queria o Reinaldo, né? Muito Corinthians, time. Inclusive, né? É, o Corinthians queria, o Santos também foi atrás, todo mundo queria o Reinaldo. E de repente o São Paulo falou, não, é patrimônio do clube, vai voltar, vai ficar e não joga. Eu discordo do Marcão nesse quesito aí, acho que o Edmar já teve... É, oportunidade suficiente, chance suficiente, e isso dentro do elenco também tem o seu lado negativo. É que eu tô falando, é o outro lado. O grupo também começa. O grupo também começa compra isso, né? Ah, pô, vamos melhorar isso aqui, né, meu? Não, o grupo senão... também vê que fala assim, pô, todo mundo entendeu? Tá vendo que o cara é melhor. É, então. Entendeu? Então, de repente, chega o cara e fala assim, pô, quer dizer que nem sempre o melhor vai jogar porque. Ou o cara, tipo, participou do momento lá. Ele já é bruxinho do treinador. É. Ele já teve, Marcão, entendeu? Ele já teve. Então, mas sabe o que pesa também contra, vamos dizer assim, o Reinaldo ou o Ivan? É o lance dele ter chegado agora, você entendeu? Porque a passagem do Reinaldo dele, quando ele jogou pelo São Paulo, também não foi boa. Então, tipo... Ah, mas o Dorival não tava lá. Mas o futebol é momento, cara. Não, tudo bem. Eu colocaria também o Reinaldo pra jogar. É. Mas assim, é o que eu tô falando. O Edmar, o Reinaldo, como ele chegou agora, esse ano, de novo, pro São Paulo, não é a mesma coisa, por exemplo, se tivesse brigando, por uma... a reserva imediata fosse o Júnior Tavares. Porque o Júnior Tavares já tava lá no ano passado, já fazia parte do elenco. O Reinaldo não, chegou esse ano. Então, tipo, eu acho que assim, cara. Tá vazando o áudio, hein? Então, eu acho que... E com relação à reintegração do Cuervo, Ivan, você é a favor? Você é contra? Você acha que tinha que ter vendido? Esperava... Ele não é maior que São Paulo, né? Ele apanhou, hein? Apanhou em todos os lados. Você sabe onde que ele sentiu, Motinha? É. Quando ele fez aquele post no Instagram dele e tinha, nossa, tipo, quatro mil comentários. Ivan, tinha 4 minutos, Ivan. E o cara tava com 27 mil comentários já, os caras atropelando contra, ele, né? Meu. Contra. E o pau que ele levou lá na imprensa, né? Peruana, o técnico falando. O Gareca deu uma chegada nele. Virou mesa de centro no canto da sala. Todo mundo bateu. Ô, Ivan. Eu acho que dá pro São Paulo usar isso positivamente, viu? Porque sim, com certeza. Tem o Cuervo lá que não vai querer perder a Copa do Mundo, né? Vai jogar muito, eu acho. Motivado pra jogar, e vai ter o Nenê não querendo perder posição pra ele, né? Eu acho que ele vai jogar muito. Eu acho que jogam os dois juntos. Eu também. Aliás, os três, o Diego Souza também. Ivan, suas considerações finais, porque eu tô vendo daqui que a Fernandinha já tá um pouquinho tá assim. Tá brava. Tá sentindo incomodada. Ela falou assim: vou chegar em casa logo. Tem que fritar. Vai jantar, não sei o que lá. Depois você vai ver a novela. Você liga essa rádio aí, põe o CD do John Mayer. E vai ter mais uma vingança lá da Clara. Eu quero ver a novela. A Nanzinha vai beijar na boca. A Nanzinha vai beijar na boca? De novo, todo dia agora. Que pouca vergonha. Todo dia. Isso, você tá careta. Menino, deixa eu falar uma coisa. Fala aí.